Este programa é um oferecimento dos patrões do Jurassicast. Queremos agradecer Dormir de Coração, Calaveira, Brunão e o Miote. Obrigado. Ado. Caralho, meu, tô um imbecil mesmo, hein? Porra, mas tu não sabe falar junto, velho. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Jurassicast no ar, meus caros internéticos. Voltamos com mais um filme drive-in. Meu pai drive-in? Eterno. É, porque é ao vivo, né? Mas, meu Deus, tô numa tristeza. Não é ao ar livre, cara. É, aqui é o ar livre. Nossa, a janela tá fechada, mas é o ar livre. Tá é, certo. Quem vos fala é o Calaveiro, meu pai. O filminho, meu Deus, velho. Hoje eu tô no mal. Eu queria dizer o seguinte, Calaveiro. É, quem escolheu essa porra foi... A Lorena, né? Porque agora tudo, a desculpa é de quê? A Lorena escolheu. Nossa, Miote, essa edição ficou muito boa. Fui eu que fiz. Nossa, Miote, que filme mais nojento foi a Lorena. É. Esse quem vos fala é o Calaveiro, está comigo aqui o Epcot, Brunão. E aí, congela o lago, e aí você pega o lago e leva até uma usina pegando fogo e joga ele lá e deu. Esse é o Superman. Com um pouco filme. De sorte, ele se desfaz no ar. Isso, exato. Mas o pior ainda é o Richard Pryor, velho. É difícil. O pior ainda, velho, o filme chama Superman 3 e a estrela é o Richard Pryor. É o Richard Pryor, velho. Tá comigo aqui também a Lorena, né, Lorena? E aí, Lorena? Tudo bem, Lorena? Ai, caralho. Como é que você tá, Lorena? Lorena pro cacete. Porra, a cena do lago pra mim é foda. Olha, eu sabia! Eu sabia! Pra mim essa cena é foda do lago. Eu sabia, seu filho. A cena do lago e ele brigando com ele mesmo são as melhores cenas do filme. Não, velho. Não. Esse filme tem pelo menos a trilha do John Williams. Cara, o Super-Homem briga contra o Windows 3.1. É mesmo, é mesmo. Ô, velho, ô Lorena. Mas tem a, Lorena, uma mulher mais gostosa do Lorena. Superman tá nesse filme. Lorena. Aquela lourinha lá, Lorelei. Lorena. Ah, Lorelei. Lorelei, puta merda. Não é de agora que eu meto o pau no home video da Warner. Da Warner. E hoje eu vou meter o pau de novo. O Miote trouxe a edição de colecionador que veio pro Brasil, né, Miote? Não, eu comprei essa lá fora. Essa é a mesma, né? É a mesma que veio pra cá? É igual. E os filhos da puta da Warner, eles não tiveram a pachorra de primeiro colocar a porcaria do menu animado, que é a foto do Richard Pryor, com um sorrisinho. Ele tá parecendo... A foto tá amarela, um sinforoso, velho. Olhando pra cara do... olhando pra cara do Super-Homem. Aí eles não botaram o menu animado e não botaram a porcaria de uma legenda no botão. É verdade, velho. Gente, você olha só. Você tem que descobrir o que é cada... Você tem que descobrir o que cada botão faz. Se você quer escutar este programa junto com o filme, você vai dar play... Eu não quero não, meu. Vamos, rapaz. Só tem 2 horas, vambora. Eu não falei não, meu. Vai lá. 3. Vamos, porra. 2,5. 2,45. 3, 2, 1. Agora. Meta ali, Meta, por favor, meta aí no dedo aí. Eu tô numa próximo. Tristeza, gente, que vocês não estão tendo noção. Anda logo. Próximo. Nome. Gus Gorman. Esse é o tipo de filme que a gente podia botar o elenco de apoio pra fazer, né? Aguarde aqui. Ah, sim, August Gorman. Procurou um emprego essa semana, Sr. Gorman? Sim. De que tipo? técnico de cozinha. Lavador de prato. Teve sorte? Não, mas... Senhor Gorman, de acordo com sua ficha, está desempregado há 36 semanas. Não, são 35. Sem contar essa semana. O senhor foi empregado junho passado como mensageiro e foi dispensado após um dia por roubo e não, o senhor... Não. Eles disseram que eu perdi o aparelho, mas não é verdade. A verdade é que eu fui roubado. Roubaram uma TV? É que era uma daquelas... televisões pequenininhas japonesas, você nunca viu? O único emprego que o senhor arrumou foi Olha numa o cabelo dessa escrota. Durou 28 minutos. É, na verdade, isso é um recorde. Rapidez é com o senhor. Olha, aquele pessoal era muito doido. Como é que eles queriam que eu aprendesse aquilo tudo num só dia? Sem pepino, sem alface, senhor molho Gorman. Especial, sem molho especial, com senhor cebola, Gorman. Sem cebola, com queijo, sem queijo. Senhor Gorman, a prefeitura da cidade de Metrópolis tem paciência até demais. Eu não tenho culpa. 36 semanas de desemprego. Velho, atrás, tô olhando pra câmera, você viu? Dos impostos pagos pelos cidadãos trabalhadores. O senhor sabe o que o senhor é? Não me chame de vagabundo. Eu não sou vagabundo. É vagabundozinho. É um vagabundo. Sim, e o senhor não tem nenhum direito a seguro desemprego. Não tenho. Próximo. Peraí, e o cheque dessa semana? Eu preciso do cheque. Próximo. Então é isso. Acabou, não tem mais. A gente tá quieto, né? Não é? E aí, gente, vocês estão bem? Próximo. Vocês estão tudo bem? Agora é o plot do filme. É agora que acontece o plot do filme. Que o cara vai pedir emprestado um fósforo. Não, e aí ele vai descobrir que tem uma aula de se tornar um gênio da computação. Meu filho, meu nome é Ana. Eu estou na fila da letra A. Ganha muito dinheiro, torne-se programador de computador. É assim que a pessoa faz uma carreira. Oh, meu Deus do céu, velho. Oh, meu pai. Lá vem a Lorelei. É Lorelei mesmo, é? Lá vem a Loura... Lorelai. Lorelai. É esse o nome dela. Loura... Não sei, não sei. Deixa eu ver. Ela é. Oi, tudo bem? Ah, eu lembro dessa cena. Vai todo mundo olhar pro peito dela. Vai... vai começar aquela confusão. Não, isso aí... Essa cena é... É Richard Superman Lester. 2. É Richard Lester. Olha que merda. Olha o Jimmy Olsen comendo cachorro quente. Ó, oh, tá derrubando em... Tem todos os clichês aí, tem nessa cena. Quem é que vende pinguins de pelúcia que andam na rua? De nada. Obrigado. Obrigado, tchau. Superman 3. Caralho! Olha a foto da mulher no IMDb, velho. A Lorelai? A Lorelai. Caralho, é o Gart, velho. É o Gart, cara. Ah, eu ajudo. Olha lá, o cara... Ah, eu lembro dessa cena. O ceguinho vai fazer uma tinta, né, na pista. Vai, isso. Aí os carros vão começar a seguir, né? Olha lá, o Virgem. É, olha lá. Tinha que salvar. Ele já fez 7. Tinha que salvar o pinguim. É, o pinguim. Nossa. Tinha que salvar o pinguim, o foguinho. Tava ameaçando alguém. Por que tá todo mundo vestido normal e ele tá com um terno dos anos 60? É, porque ele é o Clark Kent, né? Ele tem que vestir esse terno, careta. E ele trabalha. E fingir que é um idiota. E ele trabalha no jornal. E ele compra o jornal. Pois é, porque... Quando eu trabalhava no jornal, eu ganhava o jornal. Não ganhava, meu acho. Por aqui. Sério, velho, é trapalhões esse filme, cara. Desculpe. A cara do... Nossa, quau, quau, quau, quau, quau, quau, quau. Parecia, sabe quem? Aquele alemãozão do olha que, bandido. Que fuga. Intrépido. Olha que bandido intrépido. Ele subiu no parapeito só pra descer escorregar. É muito intrépido. Meu Deus, eu lembro dessa cena. Gente, eu tô tendo flashbacks desse filme. Essa mulher vai se afogar aí dentro, não é vai? É um cara. Meu Deus, eu tô tendo flashbacks. Porque aí o Superman vai e salva. Não, e ninguém vai conseguir quebrar o vidro. Isso, nem ele abre a porta. É o Mr. Bean lá dentro. É. Olha o tanto de lixo que tem dentro do carro dele, que tá voando uns copos. Os carros americanos, né? Não, americanos. O Miote, né? É claro. Olha lá o Miote. Outro dia, rapaz, eu achei um copo da Coca-Cola no carro do Miote, eu juro por Deus. Da Copa de 94. Da Copa do Lazzaroni. A miote, meu copo de Lazzaroni. A coleção da Coca. Mari, toma a moeda. Sabia que tem um gif disso aí, né? Tem? Que é ele tipo botando o pau pra fora. Ah, é, moleque. É. Ele bota o pau pra fora. Olha o efeito, olha lá. Por que que tá em cima? Por que tá isso? É pra esconder o cabo. Ah, é, e por que, que a gente nunca viu isso? É mesmo, isso não tinha, não. Botaram claro que no... tinha. Botaram no Blu-ray essa porra. Quem botaram no Blu-ray sempre teve, a gente não prestou atenção. E você viu o nervosismo do Super Effect? Ele pegou o cara pelo colarinho, meu Deus. Super-Homem, preciso ver o homem voando pra ajudar o homem. Ninguém sabe quebrar o vento, não! Tchau, Super-Homem! Obrigado! Continua a merda acontecendo, porra. É claro, mas a vida é assim mesmo. Ah, ia lá, ó. O que? Esclerose é uma merda. Ah, tinha que ter um mímico, mas não, né? Tinha, não devia ter acabado a abertura na hora que ele salva o cara? Pois é. Por que que tá continuando a introdução entrega? Porque ele tem que voltar a ser o Clark Kent e voltar pro planetário. Lex, Lex, cadê você? Cadê você? Lex, Lex. Nossa, vê, o cara ainda tá escorregando no nada. Olha lá. E o pessoal aplaudindo. E, meu, por que que tem o Blur na... Ué, mas a Lorelai era maneira aí, depois ela... A cena que ela tá na Estátua da Liberdade, porra, você não viu. Tu viu a cara dele de Wayne? É o mesmo cara que caiu no buraco. É, Bert Richards. Escola de Processamento de Dados, Archibald. O que eles estavam assistindo? A gravação? As pessoas na janela? Olha lá, todo mundo assistindo a gravação do filme? É o princípio Mad Max, vamos assistir o filme do qual estamos participando. Mas e se você quiser programar... Você não pode fazer duas isso. Coordenadas é bilaterais ao mesmo não, tempo. Não, não. A tecnologia do computador é muito avançada, mas querida. Mas você não pode fazer mas isso? Mas não pode fazer isso. A tecnologia do computador é muito avançada, mas você não pode fazer isso. Que professor é esse, cara? É o professor indiano, né? Ele lá em Mumbai, nós não podemos fazer essas coisas. Como você fez isso? Ah lá, o professor. O Richard vai deu CD contra a barra. Meu Deus, é um gênio da computação. Listar. Peraí, você viu que ele riu? Aí a imagem meio que voltou e foi? Ela fez assim um... Você viu? Ela deu uma rebobinada. Quem é esse? É ele, Ross Webster. Foi pouco depois dele receber o... Ah lá, esse aí é o Robert Vaughn, cara. Não, cara, ele é o vilão do Viagem Só. Do Viagem Só, que Viagem Só. Agora, a Margot Kidder deu uma embarangada. Deu mesmo. Ela era lindíssima. Não, ela nunca foi linda, mas ela parece que fumou crack, velho. Cara, mas esse filme tem 10 anos depois. Olha, rapaz, agora sim. Só tirou foto dela. Uma das namoradas dele. Quem é a outra mulher? A irmã dele, Vera Webster. Horrível. O quê? A foto está ótima. É que ela é assim mesmo. Ah. Ela é vice-presidente das indústrias Webster. Eu não te entendo, Olsen. Um banquete entediante e você me traz 3 mil fotos entediantes. Aí o Super-Homem apaga um incêndio na Terceira Avenida essa manhã e você fica lá paradão assistindo tudo. Por que a Magu aqui tá preta? Pois é. Ela é o craque, cara. Mas ela tá mais escurinha. Eu acho que ela foi pra... É nesse filme que ela vai... Que ela ganha um bingo e vai pra... É, esse é pra onde, né? Cara, bingo aí. Ela tem cara que tá fumando crack. Tá fumando um crack, velho. Ela tá fumando... Tá fumando crack. Crack! Tá fumando crack! Já viu essa música? Não, eu estou tentando montar a edição do jornal. Sou um repórter insubstituível, chefe. Qual é o número, Sr. White? 53. Ah lá, vão, ganhou uma passagem para América do Sul. Colômbia. Para Colômbia. Acho que é Colômbia. Vai? Ou é Colômbia ou Bolívia, um dos dois. É o país exótico da... Não, ela não vai, não. Ela vai, não. Ela vai fazer uma outra cobertura e não sei. É, para assumir do filme, ela faz a cobertura. Que ótima história. Kent foi convidado para a reunião da turma dos formandos. É, isso eu acho que esse filme foi redublado, viu, Miotti? É o que eu tô vendo aqui. Mas foi redublado pela Herbert Richer? É, a dublagem é pro SBT. Foi passou, quando passou a primeira vez esse filme, foi no SBT. Eu me lembro. Que eu lembro bem, porra. No SBT, é verdade. Eu me lembro muito bem daquilo. Tanto que passava no SBT porque era comédia. Só botaram o André Filho. Essa é a maga, então, né? Deve ter sido, mas só botaram o André Filho pra dublar. Do pessoal aqui não conhece ninguém. A redublagem que é pro DVD, pro Blu-ray, que é da Herbert Richer. Que é o Luiz Ferrer Mota. E aí ele já tava. Já, o André já tinha morrido. Já tinha morrido. Cidadão de Metrópolis. Eu estou muito animado com essa reportagem. Eu até dei uma procurada no meu guarda-roupa ontem e encontrei meu velho suéter da escola. Smallville. Senhor White? Senhor White, eu posso fazer as minhas malas? Ia fazer a mesma pergunta em relação ao meu caso. Tá bem, Kent. Pode avisar que o filho pródigo e o fotógrafo estão voltando para casa. Muito obrigado, Sr. White. Fique sabendo que não é fácil perder o maior talento do jornal. Ah, que nada. Mas você merece umas férias, Lois. Obrigada. Lois, você vai viajar? Deu uma embarangada, né, velho? Olha lá. Tá fumando crack! Eu acho que nessa época uma das maiores audiências do SBT. Fumando crack! Ah, ela vai pra Bermuda. Ela foi de férias, tá de férias. Ela vai pra Bermuda, é verdade. Por que ela botou a calcinha? Ai, na calcinha. Não, não é calcinha. Chama uma buceta, cracuda. Não é a calcinha, é o biquíni, pô. Quer uma pepeca? Quer uma pedrinha? Quer? E essa senhora aí também, hein? Esse senhor aí de... De peruca. E eu. Cara, parece um russo. É o Costinha, velho. Parece o russo. Não podemos usar o computador para o sorteio? Habilitado. Desabilitado. Não posso ver pelo computador, aí muda pra cena do computador, você entendeu? Aí ele continua dando tapa Indústrias no computador. Indústrias Websco, centro de processamento. Ricardo Orgulho. É o Ricardo Orgulhoso? Ricardo Orgulhoso continua ali. Meu Deus, eu descobri que eu sou um gênero informático. Na verdade é Ricardo Prioridade. Aí, o que é isso? Primeiro pagamento? Primeiro assalto, irmão. Era pra ser 225 por semana, certo? Aqui só tem 143,80. Como é que eu vou viver com isso? Imposto federal, imposto estadual, previdência social... Ah, isso imposto... é pra você receber uma aposentadoria quando eu tiver 65. Isso é um vagabundo, quando eu nunca trabalhou. Miote, quando ganhou um... Nossa, quem é esse aí, né? É sério, Miote? Olha, na realidade, deve ser 143 e alguns. Olha como ele anda, velho. Ele é muito black, né, velho? Ele é muito... Parece que tá escutando uma Black Soul Music o tempo inteiro. É verdade. O tempo inteiro é muito gingado, né? Ele anda gingando, né, velho? Cara, na boa, ó, sério. O cara com o Richard Pryor, ele serviu só pra estereotipar o negro americano. É verdade. Você também, não? Onde vão parar os centavos? Ah, eles ficam... Ficam de bobeira por aí. O computador sabe onde. Quantos cubos quer? 1,5. Já tá na hora, Gus. Você vem ou não? Sim. Não, é que eu tenho um trabalho pra terminar aqui. Hora extra, né? O que você tá fazendo, amigo? Tá querendo um aumento, é isso? Eu quero um aumento... Olha lá, ele é um gênio de informática. Ele vai hackear. Não, ele vai tirar os centavos de todas as contas e mandar pra ele. Pagamento de pessoal. Ignorar programa de segurança. E eu acho legal que pra você fazer isso é só você escrever o que você quer no computador. Computador! Eu faça isso pra mim! Hackear isso. Computador, hackei a conta. Isso, olha lá. Salários para a conta do fulano. Transfira um centavo da galera pra eu. O meu tio, da família do meu pai, não come o recheio. Ele diz que agora é a melhor cena do filme. Melhor cena do filme agora, pô. Não, velho. Oh, meu Deus, velho. Eu tô vendo a cena do computador. Cara, o computador... Sabe o que é pior? Que o computador que eles fabricam no final é igualzinho a Toca dos Gatos, cara. É igual. É igualzinho a Toca dos Gatos. Ai, meu Deus, é a cena do lago. Ah lá, tá ia tendo chegar... um incêndio numa fábrica petroquímica. Ia chegar esse momento, então. Eu falei, meio ótimo. Lorena. Ai, Lorena. Vontade de dar a tua cara, Lorena. Fala isso, pô. Vontade de dar na cara das duas Lorenas. Do Lorena. Porque a Lorena de lá incentiva a Lorena daqui. Vai, amor, você é um gênio. Faz, amor, isso mesmo. Um artista. Você é artista, papai já falou contigo. Vai, amor. Vai, isso, passa Super Homem 4 pra eles, passa, genial. Sempre vai atrás da história. Pode ser perigoso, Jimmy. Perigoso? Isso é da profissão, Sr. Kent. Ah, essa é a melhor transformação de todas. Perfeito, olha lá. Aí, ó, o Edifício Joel é uma fase também. Cadê o Super-Homem na época do Edifício Joel? É, tava de férias. Tava sapecando em Lois Lane. Tava a Capuco. Tomar banho de mar. Chefe, como posso ajudar? Nossa, desceu num cabo. Você esquece o capacete. Como é que está? Tá muito ruim, Super-Homem. Esse aí é dos piores e a situação tá ficando cada vez pior. Coloquem uma escada lá agora. Não alcança. Eles estão presos lá em cima. O que ele vai fazer? Só vai conseguir pegar um de cada vez. Que cena horrorosa. Você viu o cabo segurando ele pelo ombro? Ah, ele faz o escorrega pra galera. Depressa, todo mundo por aqui, depressa. Desça pra esse cano quente, vai rasgar o couro do rabo de vocês todos. Vocês vão aprender nunca mais fazer um filme merda desse jeito, vai. Isso. Desçam todos por aí. Rápido, por aqui, rápido. Era o jeito que dava pra fazer, né, velho? Ah, mas você vê que os recursos desse filme não são ruins, não. Não, mas eu digo assim, você não pode botar o Superman salvando todo mundo em alta velocidade, sabe? Ah, sim, ainda pode fazer... É, entendeu? Tipo... Que o cabo de aço não aguenta. Exato. Aí o idiota, ou o repórter intrépido, que na verdade é um imbecil. É, ele, assim, a ideia é o seguinte, eu vou subir na escada Magirus pra tirar uma foto de cima. Isso, por quê? Do fogo. Isso, quem porra, o fogo de cima? Foto do fogo é fogo, cara. Senhor, qualquer agora, de qualquer não, ângulo. Só que eu não posso sair daqui agora. Por que não? Tenho que controlar esse material. É ácido altamente concentrado. Se a temperatura atingir um nível crítico, teremos uma tragédia de proporções catastróficas e arrasará tudo no raio de vários quilômetros. Isso, e você ficar aqui queimado vivo vai adiantar servir, muito. Servir muito. Mas não, e é legal que tem um ventilador para esfriar. É, claro. Ele provoca isso. Ele pode corroer com a cara de cu. Você viu a cara dele de cu, velho? Ô, caralho, eu vou cagar. É, mas ele tá escutando essa explicação aí pra ele poder usar no final. Que ele final? Usa isso aí. Ele que mata o robô com o computador com isso aí. Lembra não? Ele usa isso aí? Ele usa isso aí. Nessa parte eu não lembro. Ele leva isso aí, leva escondido e leva pra lá. É. Eu estou tirando algumas fotos! Eu tô tirando uma foto! Ai, socorro! Mande trazer as mangueiras pra cá, rápido! Perigo. Socorro! Socorro! Socorro! Nossa, mas o fogo foi num chroma aqui danado, hein? Isso, sem pressa, viu? Vem andando mesmo. É, tem de voar, né? Gosto tentando. Sem pressa. Tudo bem, vou tirar você daqui. Ai. Calma, desculpe. Ai. Tudo bem? Ai. Vem comigo. Ai. Olha a força que ele veio pra levantar o cara. Caramba! Engordou, hein, porra? Isso, segurinha. Cuidado com a perna dele. Já entendi. Água. Já entendi. A minha câmera. É. Rápido! Tá bem. É uma fratura na fíbula esquerda. Por ali. Ai, ai, minha câmera. Calma, Tim. Você vai ficar. Minha câmera? É. Ai, minha câmera. Ai, minha perna. Pois é. O ácido concentrado. Caso contrário, vai se espalhar e causar uma catástrofe. Estamos sem água. O quê? Acabou a água. Estamos ficando sem água. Estamos precisando de água. Como? O lago fica... Ah, é porque acaba a água. Tamanho, dos Brasil, bombeiros. É Brasil, né? É em São Paulo que tá isso aí. Caramba, acabou a água. Dá pra você assoprar? Só tem um sopro de pois gelo. Pois é, exato. Tem um sopro de gelo, vou abrir o meu filme. Você fez lá que tem uns olhos que... Mas percebe uma coisa. Lá vem o Miotti defender essa porra. Eu não vou deixar você fazer isso, Miotti. Na hora que ele tá levando a porra do rio, você vai falar assim, ah, devia ter derretendo, não tá não. Você sabia ele que... tá soprando na hora. Ele tá voando e é soprando. Vai se fuder, meu. Olha, porra, vai aparecer lá. Velho, olha lá. Olha, é o lago da Supergirl, hein? É o lago. Caralho, de novo. Meu Deus, isso. Não, olha só, fica olhando. Ele pega só... Ele pegou só a parte de cima... Ou ele pegou tudo? Pegou só a parte de cima. Ok, tá bom. Mas e não ia dar... E quando mostrar ele voando, vai estar soprando. Ele fudeu o ecossistema do lago, você sabia, né? Velho, ele acabou com a vida com a vida que tinha nesse lago. Olha lá, tá soprando, porra. Aqui soprando, meu, a gente vai se fuder. Ele tá segurando, meu Deus, vai cair. Caralho, o seu filho de uma puta, arrombado, desgraçado, seu merda. Você tá defendendo isso mesmo? Tá, velho, aí. Porra, aí foda. Quem teria essa ideia? Mas como? Ó, facinho. Não caiu uma gota aí dentro. E de repente, ficou. Velho, não choveu. Meu Deus, você viu? A cara do cientista. Meu Deus. Meu Deus, ciência e Deus. Meu Deus. Pronto, Smallville. Isso, sabidão. Bem-vindo à classe de 1965. Inclusive, vai aparecer a atriz que faz a mãe dele no seriado. A mãe dele agora. Não, que fez no Smallville. É, no Smallville. Que é, a Nete Otulli. Not easy being me, somebody save me. Boleste Smallville, $3. Olha, grande Berta. Menina, como você tá gorda. Grande Berta. Grande Berta. Cena do... Cena do A Vingança dos Nerds. Deve ser. Que é a Mugama. Ó, o cara... Eu era o escravo, velho. Na nossa linha de 25 jardas. Aí eu peguei a bola. Ué, por que ele deu um close na pica dele? Eu não entendi. Por que ele tá de garçom? Você acredita que na minha formatura de segundo grau, eu fui com um blazer branco desse jeito e eu tava um pintoso. Que as mães das minhas amigas falam assim, meu Deus, você é lindo. Só que depois eu vi que eu tava a cara do garçom. Aí eu fiquei sentado faz inteiro. É o que acontece. É sério, viu? É sério. Eu acredito. Sério, pô, eu não tô zoando, não. Eu sei, caralho. Lana? Lana Lang? Que bom te ver. Olha, mamãe! Mamãe, a senhora dava um caldo, hein, mamãe? Ué. Ih, deu beijinho. Pois é, assim. É que ele pegava ela na época. Ele pegava ela, era... Aí pode? Claro, ué. Assim, enfiando a língua? Isso. É a primeira vez? Com licença, que você volta desde que a sua mãe faleceu, não é? É, desculpe, Eu soube que você e o Donald se separaram. Cara, por que ela entregou um bando de prato pro Didi? Não. Então, ela confundiu. Ela confundiu, vai voltar depois. É pra ser engraçadinho, né? É, porque ela ficou nervosa de ver ele. Olha o Juju no pudim. Olha, eu e o Donald nos separamos. Pode segurar isso aqui? Tá, claro. Obrigada. Oi, Kent. Oi, como vai você? Desculpe, vamos trocar, obrigado. A Jujuba no pudim, você viu? A Jujuba no pudim, essa aí tá marcando a Jujuba no pudim, já diria o Curu. Oi, tá sem. Oi, tá. Você viu? Tá blá. Do jeito que Deus quis. Pô, mas ela era bonita mesmo, hein? Ela era, dava um caldão. Lembra quando você era a rainha do baile? O pessoal tinha que fazer fila. Mas o cara pega a mulher pelo... Mas agora só pega a mulher pelo pescoço e sacode. E aí, mina? E aí, mina? Beleza, velho? Bonita. A mulher chega e ficou... Eu te vejo. Viu? Vamos lá, Lana. Não, eu não posso. Clark já me convidou. Já? É. Ah, é? Com licença. Lana, eu não sei dançar direito. Eu vou pisar no seu pé. Qual música eu tocar agora? Webscope, folha de pagamento. Para você. Obrigada. Corma, outra semana, outro cheque. Não tem outro cheque aí para mim? Eu coloquei no anexo de despesas. O quê? August Gorman. É, aqui está. Aí, tipo, o cara desviou só os centavos e ele vai virar um bilhão de dólares. 85.789 dólares. Beleza, galera. Falou. Ah, galera, dá quadro. O pior é... A merda toda é que o cara ganha essa grana. E ele pode disfarçar. Ele não disfarça, ele compra a Ferrari. Não, e é assim que o chefe dele descobre. Pois é, pô. É só dar um puxão e... As fitas não, tudo. Não que eu esteja reclamando aqui. Eu não sei porquê, eu me sinto bem falando. Que a Lana foi a única que foi aí pra limpar essa... esse pardinho. Desarrumar, porque foi ela que organizou, provavelmente. Aí ela tem que se fuder. Aí ela que se fode, exato. Sebastião, para todos nós, enquanto nós estamos gordos e acabados. Não, eu acho legal que, tipo, pra dizer que a festa foi de arromba, os balões lá de trás se fuderam, olha lá. Estourou tudo os balões lá atrás. O real, o rei abdicou. Isso não é terrível? Com certeza. Ah, deve ter sobrado uma tonelada de salada de batata. Ah, sabe qual é o problema? Ah, sei lá, exagerou na maionese? Oh, ela tava jujuba, não podia mesmo, hein? Eu tô num tesão na mãe dele. Não tá, que eu tô, vocês não estão tendo, vocês estão aguentando, velho. Tá. Ela tá muito tetézinha, cara. Mesmo, deu de 10 a 0 naquela Lois Lane desenxabida. Aí chega a Margot aqui, deixa... Gerada no crack. Vamos a bola aí, vamos a bola. Margot aqui chega assim, vamos a bola aí. Vamos dar real, hein? Vamos dar real. Vamos a bolinha. Porra, esse vídeo é muito escroto, cara. Faz isso, não. Eu tô 3 dias sem comer. Ô, Clark, eu preciso voltar lá pra minha cidade lá no Minas Gerais, lá. Ô, Clark, não vê 10 reais aí. É assim mesmo. É assim, vai voltar a Margot aqui. Até parece que eu vou trocar a Lana Lane pela Margot aqui. Não é, eu? É. Bom, eu... Não, nunca. Clark Kent, Colégio Smallville, formando de 65. Quer saber? Depois de um tempo, você olha pra alguém e pensa. Bom, acho que foi esse que escapou. Ross Webster, humanitário do ano. Qual é mesmo o valor? Diga pra mim só mais uma vez. 85 mil dólares. Faltando? Desviados, Sr. Webster. Roubados da empresa. Por quem? Isso eu quero saber. Por quem? Quem faria isso? Trate de eu se quero... controlar. Alguém sabe quem foi? Eu não sei quem. Antigamente era mais fácil. Tínhamos livros, tínhamos notas, podíamos... Vem cá, e por que o vilão do filme... Ele é um empresário, não é? Mas como todo vilão. E por que ele tá numa alcova? A casa do cara é cinza, né, velho? A casa do cara é uma prisão, velho. Você é de ontem. Quem deu esse golpe é de amanhã. Cross! Senhor Webster, está na hora da essa sua aí mensagem. Também tá jujuba no pudim, hein? Ela dá pro super-homem. Ela dá pro super-homem nesse filme. Oi? Hein? Aguardem, só ver. Ela dá pro super-homem nesse filme. É porque, porque às vezes... Eu falei, não, velho. Não é... Ela dá pra aquele super-homem mal. É porque o Miotti pensa. Tem assim. Sujeito, verbo, predicado. O Miotti coloca predicado, adjetivo, coloca todos eles. O Miotti super-homem... Que melhor? Mulher meteu. Dá, meteu. É, meteu. Ah, meteu. Que é Ever. Faz devagar. A mulher que acabou de entrar, ela vem a transar com o super-homem lá posterior no filme. Posterior. Outra maneira de embolsar mais dinheiro? Mais cedo ou mais tarde ele volta a agir. Por quê? Não sei, é isso que sempre dizem nos filmes. A menos que ele seja um idiota, ele não deve tropeçar. Ele vai ficar na moita tirando pão de nossas bocas, vai ficar na encolha e não fará nada que possa chamar atenção. A menos, é claro, que ele seja um completo idiota. E ele é, olha lá, comprou a Ferrari. Olha lá, que filha da puta. Você tá sacaneando? A Ristoff fez igualzinho, matou os pais de Asgui e comprou uma McLaren. Ô, Ristoffen, merda é essa que você tá... Nunca assistiu Superman 3? É, Ristoffen. Porra. Que isso, já? Eu quero Chris. Fica preocupado. Ih, já escolheu o Gordon? Ah, o seu sapato. Ah, isso é aquele espirra, explode tudo. É, sim. Eu tô tendo flashbacks. Assim, toda vez que aparece uma cena, vem a cena na minha cabeça. Ela tem um filho, né? Tem um filho, molequinho. Lana, eu sei, eu só espichei depois de mais velho. Não é só por causa do tamanho da idade. Como se sentiria se fosse a única criança da cidade sem pai? Olha, a única criança da cidade sem pai. Exagerado, né? Ô, Lana. A única criança da cidade sem pai? Ô, Lana, tamo aí, Lana. Tamo aí, filho. Chega mais, né? Ó o outro, ó o eterno bêbado. Tô bêbado de ontem, inclusive. É, a cirrose hepática bateu forte, hein? Precisa de umas dicas de um campeão. Gente, eu aposto que não sabia que eu fui campeão de boliche 2 anos seguidos. Puxa, não sabia disso. É. Um atleta natural sabe jogar qualquer Brad, esporte. Brad, só vai piorar as coisas. Calma, Clark, Lana, ele só vai piorar as coisas. Viu? O que foi que eu disse? Eu sabia que isso ia acontecer. É, você tinha razão. Ele tem outra chance, Lana. E aí, me surrou. Vai lá, Rick. É. Aí, guri, a tua pegada tá errada. Deixa o tio Brad te mostrar como é que se faz. Ô, Brad... Com licença. Brad, eu acho melhor ele jogar da maneira dele. Pra um cara que teve sorte de ser o carregador de água do time, você tá falando demais. E outra coisa, Superman espirrar não tem nada a ver, né? Não, mas ele não espirra, ele assopra, né? Ele finge que espirra. Ele espirra. Você vai ver. Segura, Rick. Jogue do jeito que você sabe, tá bom? Eu tô querendo arrumar o filme, gente. Tanto que ele vai batendo na cacisa ali, tá vendo? Gente, olha lá, mas a mãe dele tá muito totosa. Ah, e ele sopra. Ele espirrou. Ele sopra e vai. Ah, então ele fez aquilo tudo pra disfarçar, pra fazer. Pra disfarçar. Ele é o Clark Kent, rapaz. Ah, entendi. Entendeu? E aí ele fez a bola atravessar a velocidade do som e tal. Não, e é legal que o moleque quebrou os pinos. A mãe fez cara de orgulho. O bêbado fez cara de assustado. O único que fez cara de não tá entendendo porra nenhuma foi o garoto. Foi o moleque. O garoto olhou assim: como é que eu fiz isso? O moleque olhou: tá porra, velho. Mamãe tá orgulhosa, viu? É por isso que a senhora tá solteira, porque é burra desse jeito. Sua imbecil. Não, e quem vai pagar essa porra? É. Quem que vai pagar? Parece o Luke Strike. Não é? Em Brasília. É isso. Rosso chefe. Aí eu tô ferrado. Senhor Webster... Senhor Webster. Eu não... Caraca, eu tô muito do lugar. Seu Webster. Cheio de amor no coração. E eu não posso ir pra cadeia porque lá tá cheio de assassinos, homicidas, estupradores e assassinos. Sr. Gorman, me responda só uma coisa. Idiota já chega falando. Ô, senhor Webster. Não quis roubar o senhor, não? O senhor perdão. É porque eu fumo pedra, entendeu? Eu sou oficiado, tem 10 anos, tô na drogadição. O senhor me perdoa, eu vou devolver tudo. Duro, como é que se diz hoje em dia? Olha aí, isso é que é um bar. Por que que ele tem uma passagem secreta como pra um bar? Eu nasci rico. Nunca usei o mesmo par de meias 2 vezes. E o que faz com suas meias? Eu sei lá, eu acho que são lavadas e enviadas pra alguma instituição de caridade. Eu não faço a mínima ideia do que fazem com elas. Usam pra tirar poeira. É muito rei do camarote, esse chefe, né? Não usei o par de meias mais do que uma vez. Isso, nunca. Cadê a bebida que pisca? Bebida que pisca. Você é um gênio. Um gênio do mal, mas fazer o quê? Ninguém é perfeito. Bom, saúde. Ah, porque eu mexi no computador, sabe, senhor? Não, porque computadores dominam o mundo hoje. E aquele que puder enganar os computadores, dominará o mundo. Há muito que eu procuro alguém que faça com que essas máquinas façam coisas para as quais não foram programadas. Você entendeu? Sim! Gus, o EBSCO, o Complexo Industrial Webster, é um cartel familiar. Ele aproveitou para beber. Um pouco de magnésio aqui, um pouco de zinco ali, ferrovias, agroindústrias. Está me acompanhando? Estou tentando, senhor. Ah, muito bem. Acontece, Gus, sabe que o que eu quero direi... agora? Não. Eu quero café. O senhor quer fraco, forte, com leite, cappuccino? Não. Eu acho que você não entendeu. Sob diferentes nomes de companhias, eu controlo o preço dos grãos do café na Venezuela, Brasil, Bolívia, Jamaica e na República do Gabão. Mas... aqui? Ele fala isso. Em vez dele despedir o cara, né? Aproveitou. Vai usar ele para usar o cara. Mal. Foi mal. Para o caos. Se você não explica, eu não tinha entendido. Bom, é porque tá pra ver que o roteiro é profundo, pô. O roteiro é profundo, pô. É. Tô com a vontade de dar uma porrada no miote. Olha. Vem aí na Decolar, quanto que tá passando pra Fortaleza? Querem pagar pra mim? Pô, aceito. Eu vou fuder esse filho da puta na raiz. Vem aí, que eu vou dar na cara dela lá. Tu vai viajar? Vou. Só pra dar um catiripapo. Tu vai aprender a fazer merda. Tu quer fazer merda? Tu vai no Pauta Livre, faz merda. Aí esse porra do Torinho que fica do teu lado mesmo, vai lá e faz merda. Fica enchendo meu saco no meu site, não. Porque fica botando minhoca na cabeça desse viado aqui. Vai lá, amor. Vai lá, você é um gênio. Você é um gênio. Artista. Artista. Papai tá tão orgulhoso. Papai tá tão orgulhoso de ter um ser artista. Você e Melina aqui agora também é artista, né? Agora virou outra lá, massagindo a bunda das mulheres. Ah, uma putaria esse site, né, velho? Eu não sabia que sua mãe também vinha. Sou a irmã. A irmã caçula. Gus, diga, você já ouviu falar de Vulcan? Oi, senhora Vulcan. Vulcan é o satélite meteorológico que o governo lançou para monitorar o clima. Mas se alguém o reprogramar, ele pode fazer muito mais. Ele pode recriar o clima. Tempestades, enchentes. Nevascas, ondas de calor. Como é que se faz isso? Como se faz tudo no século XX, Gus. Apertando o botão. Pronto, eu não acredito. Que porra é essa? O pessoal ganhou o bingo. Por que, claro, que o cara casou com a mãe dele? Ô, Brunão! Chega aqui, por favor. O Brunão se ausentou da internet, porque ele não queria ver. America! Por que eu tenho que fazer isso? Sorte é a sua de não ser demitido. Tive a maior chance de fotos do maior incêndio da história e ele volta com a perna quebrada e 12 rolos de filmes derretidos. Tava quente. Sorria, Sr. White. América do Sul, eu tive muita sorte. Olha, se vocês não quiserem que sejam rastreados, eu preciso ir para um lugar onde ninguém nunca ouviu falar. Tem que ser uma operação secreta, com um computador, ou melhor, um super... Tem que ser em um lugar bem distante. É isso. Um lugar onde ninguém o conheça para que não o liguem a nós. A WebSco tem 112 subsidiárias, cada uma conectada ao nosso servidor central. Que tal um lugar pequeno? Smallville. Smallville, chegamos a Smallville. Muito obrigado pela preferência. Esse é o ponto final da viagem. Cuidado com o degrau, senhor. Muito obrigado. Obrigada, Emma. Obrigada a você, Lana. Olha, Lana. Ô, ruivinha. E essa aí é a ruiva? Ah, o outro nem pra descer pra ajudar a carregar as coisas, né? Ela é ruiva de verdade. Ela combina. Ela combina. Carpete. Obrigada, Clark. Fica quietinho. Alguém aí, me explica por que ele foi pra Smallville? Ele falou que ele precisava fazer a... Pra ele fazer as maracutaias dele, ele tinha que se esconder no inferno. Assim, no... Aí ele tinha que... Peraí. E o legal é que tem o local que tinha o negócio de computador é Smallville. É, faz que sentido. É, isso é bom que a internet dessa época devia ser rapidaça aí também. Né? Que não existia, né? É, e eu vou precisar de um computador muito bom. Aí eles constroem a toca dos gatos. E fim de mundo... Lá em Metrópolis não fazem piqueniques assim, não é, Sr. Kent? É, bom, desse jeito aqui, não. Mamãe e eu fazemos sempre. Ah, é? Mamãe e eu fazemos sempre. Oi, Clark, tudo bem? Obviamente vai cair um temporal aqui, mas vou ficar aqui, né? Tá com a Belina, né? O que é, meu? Belina ali, ó. Isso é bom pra ele. Segura pra mim. Ter um homem por perto, isso não acontece sempre. Aqui tem muitas opções. Jorginho, Jorginho, leva o cachorrinho pra passear, que a mamãe vai ficar aqui um pouquinho. Tio Clara. Vai, vai assim que você nasceu. Vai, vai, vai. Velho, eu tô apaixonado pra... Como é que é o nome dessa atriz, meu? Anete Otulli. Tô apaixonado pela Anete, cara. Anete. Ela é uma ruiva muito linda, cara. Ah, ele come comida de cachorro. É. E acha que tá ótimo. Puxa, esse patê é diferente. Eu não fiz nenhum patê. Ah, não, Clark. Essa é a comida do Buster. Bom. Não come isso, não. Muito bom, tá gostoso. Gostei. Toma. Ah, não se preocupe. Super-homem idiota do caralho. Você não vai beijar lá hoje, cara. É, pois é. Acho que você estragou tudo. Vai ter um furacão aí agora, Mel? Não, é o... Não, não. É uma máquina de triturar soja. É. Não pense em você sair daqui. Você acha que teria alguma chance, para... se... Desculpe. Não. Fala você. Não, fala você. Sabe... Eu estava pensando, Lana. Alguém como você poderia estar bem em Metrópolis. Eu tenho que encarar a realidade. Eu não vou encontrar mais o que eu quero aqui em Smallville. Não. Mas... Será que eu faria sucesso em Metrópolis? O que eu faria quando chegasse lá? Bom, tem várias opções. Você pode virar prostituta, não. Garota de programa, pulse a live. Bom, a boa notícia é que esse filme ele teve prêmios. Por incrível que pareça. Foi um brasileiro, né? O Christopher Reeve foi vencedor. Bicho, eu julgo na azul dela, pulsando na... Olha lá! É o tesão. Caralho, a veia do tesão chega a tremer, velho. Chega a tremer. Mas... Tá vendo? Tem alguma coisa pingando. Posso ajudar? Não, obrigada. Com todo o problema que esse carro me dá, eu comecei a... O Christopher Reeve foi nomeado melhor ator. Não ganhou. A Annette também foi nomeada Framboesa? Melhor atriz coadjuvante. Framboesa, isso? A Oscar? Não, Saturn Award. Ah, é o... Não sei o que é. Agora, o Framboesa de Ouro foi nomeado Richard Pryor, pior ator coadjuvante. E... A pior trilha sonora. Meu Deus, olha o efeito. Você viu? Efeito do ouvido. Você viu? Você viu? Tem um Wi-Fi na cabeça dele. É mesmo, Wi-Fi. Você viu o sino de Wi-Fi? Meu Qual Deus. Qual é a senha, Super-Homem? Estou conectando aqui, ó. Qual é a senha, Super-Homem? Eu vou procurar o Rick, tá bom? Espere aqui. Tá. Por que ela foi trocar o óleo agora? Tipo, eles estavam conversando ela sobre... Ela falou que ficou pingando no carro. Ela queria trocar o óleo. Ah, é uma mefátora. É uma mefátora. É uma mefátora. Ah, nossa, mas foi torto, hein? Pô, cara, mas o que puder... O que aconteceu com esse moleque? Ele teve um treco? Ele... Não mostrou o que aconteceu. Ele caiu. Caiu. Caiu e ficou... Cadê meu filho? Olha, ele caiu, meu irmão. Vou tirar um cochilo aqui. Não, acho... Ele para o negócio ou ele salva o moleque? Para, ele para. É, legal. Era muito mais fácil só pegar o moleque voando... Mas ele é show. Mas ele tem que estragar a máquina do cara, né? Ele é show off. Porra, tinha que estar fazendo aqui essa hora. Ele puto pro cara. É. Pô, cara, eu tô trabalhando aqui nesta merda. Ufa. Ainda bem. Nossa, mas foi torto o guindaste, hein? Ele foi assim, ó. Ele foi balançando os pezinhos. O Christopher tá com o cabelo meio branco? Sou eu. Tá vendo, tá, né? Tá, tá sim. Mãe! Mãe! Pronto. Ele está bem, mas é bom levá-lo ao médico. Obrigada. Nossa, Super-Homem, você apareceu aqui agora e o Clark e sumiu. É o Rick. Muito prazer. Rick? E esse aqui é o bom, Clark? Eu tenho que ir. Até esse logo, aqui é o tchau. Clark. Nós voamos, mamãe. O que, que você estava fazendo? Eu estava procurando o Buster. Deixa eu ver isso aqui. Buster! Buster! Eu estava procurando o moleque Buster. O moleque não sabe para onde olha, você viu? É que eu estava voando, mamãe. Mami! A mulher girando o moleque meio duro. Sério? Moleque. Foi o cão que botou pra nós beber. Não sei não, acho que tô arrumando sarna pra me coçar. Wetkin Máquinas Agrícolas. Uma empresa do grupo EBSCO. Ah, a companhia do cara. Lá em Águas de Lindóia. E tá o bêbado dormindo, que ele é vigia. Isso, e ele tá com terno xadrez. Meu Deus. Quer? O que você quer? Estamos numa roubada, amigo. O quê? Estamos numa roubada, sabe? Primeiro o fornecedor não encontrava o pedido. Depois, quando acharam, viram que estava faltando mercadoria. Aí eu tive que alugar um carro porque perdi o voo para Cleveland. Voo das quatro, sabe? O pneu furou na estrada. Que sorte! Eu mesmo tive que trocar com as minhas mãozinhas. Eu acho que o seu chefe vai ficar possesso, sabia? Possesso! Do que você tá falando? O seu chefe vai arrancar o couro de nós dois. Ele botou só o glow no cabelo. Eu ia falar isso agora, tá brilhando. Tá brilhando. O que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. Miote. Ele chegou lá. Em Smallville. Lá ali em São Sebastião. Aí ele começou. Água de Lindóia. Isso, aí ele tem uma. Eu não tô entendendo, Miote. O cara não trabalha pro chefe dele? Sim. Não é? Então, sabe que esse cara é bêbado. Então, levou bebida pra poder, poder entrar. Peraí. Ué, mas pra que o cara precisa assaltar? Peraí. Ele nunca conheceu esse cara. Não. Deve ter o chefe dele sabe que ele é bêbado? Deve saber. Não, Miote. Deve saber. Miote. Por que levou bebida, então? Ah, não, velho. Você tá em Singapura. O que é que está faltando? Que isso? Por que ele tá com o chapéu do Didi? Ah, pode. Tá com o chapéu do Didi, cara. Só falta aquelas ombreiras maiorzona assim. Velho, ele não tá interpretando. Olha lá. Ele tá bebaço mesmo, olha lá. Bebe! É, a perfeita. Você nunca desmaiou, não é? Não. Nunca. Essa cena não faz o menor sentido. Cara, por que ele vai invadir a sucursal do chefe dele? É, por que ele não só chegou lá e falou... Oi, esse aqui é o meu... Eu sou aqui o fulano, trabalho pro seu chefe, aqui é o cartão. Isso aqui. Abre essa merda que eu tenho que entrar aí. Aqui é o meu funcionário que se veste de maneira escrota. Meu Deus, mas... Olha lá, lá vai ele, ó. São 11 horas da noite. Pronto, deve ser aqui. Ih, por que tem um KFC ali? Não sei. Meu Deus, ele estava comendo frango frito. Olá, amigos. Olá, amigos. Ok. Olha. Cara, como é que um por que, um que tem esse computador? Velho, eu não tô me dentro de uma sala em Águas de Lindóia. Eu não tô me conformando. Como é que o cara era, tipo, sei lá, velho. O cara era beneficiado do Bolsa Família. Aí ele vê uma propaganda no isqueiro, velho. Isso. Seja o ás no da isqueiro, computação. Isqueiro não, no caixa de fósforo. Aí seja o ás da computação. Aí chegou lá o cara votando, sabe, o Mumbai. E ele virou hacker. Hacker man. As duas chaves tem que inserir ao mesmo tempo. E aí fica fazendo essas pasmaceiras aí. Ah, peraí. Acho que eu já sei o que eu vou fazer. Vou chamar meu camarada. É. Dá a volta só pra aparecer do lado do KFC. Nossa, mas ele ajudou com a mão ali, que foi uma beleza, hein? Como é que isso vai funcionar? Olha o plano do cara. Como é que isso vai funcionar? Olha o plano do cara, meu irmão. Vamos ver se o músculo do cara vai se mexer ou se vai ser realmente a mão dele que vai ser puxada. Olá. É. Agora nós vamos ao trabalho. Tem que trabalhar bêbado. E aí é o único internet que está ligado na rede mundial de computadores, é isso? Isso, e ninguém conhecia internet, o conceito de internet, e ele está hackeando o mundo. Isso. E aí ele vai mudar o preço do café no Brasil, é não, isso? Não. Vai fazer o... Tem um tornado lá na Colômbia. Na, vai Colômbia. Fazer ter um tornado com computador? Fica vendo. Vai mexer no clima. Satélite. Sabe o que espera, você vê. Olha, porra. Vai ser isso que vai acontecer, não, caralho. Não. Não é isso, meu amigo. Faz sentido não pra caralho. Não é isso. É isso, hein? Eu acredito no que eu tô vendo. Assim, calma, calma. Eu já tô acabando, senhora, calma. Bloomdale's. Essa sinfonia aí. Cara. É porque é como se ele estivesse fazendo um balé. Tá, ele começou a mandar carta pras pessoas. Enquanto estava de noite lá, a pessoa já recebeu a carta e ele ainda tá lá trabalhando? Ah, tá. This is beautiful tomorrow. Ah, agora é maneiro que a conta da mulher vem autônoma, o cara dá pra lá. A mulher tá devendo $176,000 de compras. Aí o cara esfrega uma toranja na cara dela. Toranja mesmo. Olha lá, e rodou umas fitas e vai trocar o sinal. Não, é sensacional agora que um bonequinho vai brigar com o outro, velho. Aham, era isso que ia acontecer mesmo. Que é mais engraçado? Agora. Sabe o que é mais engraçado? Que o quarto filme foi uma tentativa de superar o fracasso desse filme. É, olha lá. O Miotti gosta dela. É, você viu? Você viu? Não. Que legal! É, olha lá outro com o buraquinho verde, tá comendo com o do vermelho, você viu? De vermelho ficou de 4. Não, eu acho legal que o cara tá trabalhando, era 11 horas da noite. Olha lá, Vulcan Weather Satellite. Vamos ao que interessa. Insira coordenadas. Eu sou um gênio. Sou um gênio. Insira coordenadas. Programa Vulcan Terra. Tá, agora me explica. É um satélite que mexe no clima. Qual é a longitude? Ah, já sei. Longitude 75 graus, latitude 5 graus. Ô, meu, por que você não vai tomar no olho do seu cu? Olha lá. Com um laser, é assim que ele muda o clima. É Colômbia mesmo. E é pra onde o pessoal ganhou o negócio. E vai fuder a vida da mulher, olha lá, o gordinho. Olha o cara que é casado com a mãe dele. Caralho, gordo. Olha, tá tendo um casamento na segunda-feira. Não tem convidados, olha lá. Velho, olha isso, cara. Eles estão na Colômbia. Ah, isso tá muito errado, velho. Fecha de repente, mas assim é demais. Isso que ele tinha que ir lá naquele computador de águas de Lindóia, que era o único que tinha um fio ligando no satélite lá em cima. Eu tava empinando. Ah, tem um outro lá. O senhor tá empinando pipa? Tem um satélite. Tá caindo pedra no gordo, o gordo nem se mexe. Isso tá pior do que a queda dos aerolitos. Olha a maquete. Você vê que é um filme que tem recurso. Teve um orçamento. A produção é a mesma, o mesmo produção, os mesmos produtores do primeiro e segundo filme. Quase 70 milhões de dólares de produção, cara. Quanto esse filme recebeu? Então, 80, 70 milhões de dólares. Não, mas quanto que foi a receita dele? Acho que foi 60. Ventos de até 360 km por hora varreram o interior do país, com um índice pluviométrico de 30 centímetros em apenas um dia. O Departamento de Meteorologia do Instituto Caltech disse, abre aspas, essa foi a maior demonstração da força... Desliga! Desde a Arca de se eu continuar rindo, eu vou ter um treco! De desafia todas as leis do clima já conhecidas. Ah, e ele ferrou a safra de café pra subir o preço. É a situação dele. E ele tá esquiando no topo do prédio dele em Nova York no verão. Você é muito o rei do camarote. Não é, velho? Você é muito o rei do camarote. Você vai ver só uma coisa, seu bobão! Mano, sabe do que estamos diante? Pode comer, Mete. Pode comer, Mete. Não, ainda me faz assistir esse filme de você novo. Passa, vai ver esse filme. Você faz a gente viver esse filme, você fica comendo escondido, Mete. Uma xícara de café desperta o mundo para trabalhar pela manhã, mas o que mantém o mundo trabalhando? Refrigerante? Espera aí, quer dizer... Hoje? E no final do filme que essa mulher vira tipo um robô? Ela? Não é, Miote? Quem? A véia. Tudo que mandarmos. Poderia ter tudo. Puxa vida. Todo o petróleo. Todas as bombas. Todos os petroleiros. Ideia espetacular. Chefe. Esse é o homem que eu queria ver. A culpa não foi minha. Como é que estão... O que não foi culpa sua? Super-homem. Como é que eu ia saber que ele ia desfazer tudo que nós provocamos? E a loira, ela é meio que inteligente também. Ela faz papel de loira burra, mas ela é inteligente. E por que não chamaram a senhorita Tati Maquê pra fazer esse filme? Porque ela era do Luthor e não podia ter Luthor nesse filme. Porque, em teoria, o Luthor tá preso. Voando pelo céu, no meio das nuvens, era ele, com sua capa sacudindo e... A capa dele sacudindo ao vento. Ele estava voando, uma beleza, ele estava voando. Ele passou voando pelo céu a toda velocidade. Aí ele aterrissou no meio do cafezal. Aí ele observou tudo com sua visão de raio-x antes de tudo. E aí, dos olhos dele saíram dois feixes de raio laser para a plantação. Assim mesmo. E secou tudo. Na hora! Sabe aquelas máquinas de secar que tem no banheiro dos homens? Sabe qual é? Sabe? Aquelas máquinas que sopram ar quente pra secar as mãos. Ele tá às contando vezes não a história funciona, que não aconteceu. Que aconteceu. Não. O filme chama Super-Homem, por que o Richard Pryor parece mais que Super-Homem? Pois é. Responde aí, Miote. Tá comendo, né? Não, cara, não faz sentido. Ó, na boa. Ó, internet, vocês que gostam, que são fãs, a gente... Olha lá, olha lá. Mas, cara, eu não vejo graça no Richard Pryor. Ó, bruta buça, tá difícil. Que não dá pra acreditar. Foi loucura. Foi demais. Senhor Ross, foi grande. O super-homem é mau. Eu diria que não foi. O super-homem foi mau. Não. Não. Não! Meu Deus, deixa que eu vou ajudar. Era o plano perfeito. Era infalível. Não foi culpa sua. Estávamos nós na casa de Bruno Coruja, né, Matt? Eu não fui. Foi. Eu quero fazer um adendo. Por que a casa do Coruja é um corredor inteiro? É só um corredor a casa do Coruja, não é? É mesmo. Tem um quarto, cara. Não tem quarto, sai, é um corredor. Aí ele dividiu o corredor em vários ambientes. Enfim. Aí Coruja começa a beber que nem uma porca. Porque ele tá resolvendo fazer... Ele tá resolvendo fazer um quadro de gracinhas com o Miote. Uhum. E aí eles dois ficam se fudendo no YouTube. Eu tô morrendo de rir. Eu quero mais... só ver. Não, eu quero mais é que eles se fodam. Aí o Coruja tá lá fazendo negócio e tal, fazendo aquelas piadinhas com o Miote. E realmente ficou engraçado pra caralho. Só que aí alguém, que não vou dizer quem, esqueceu de ligar a porcaria do microfone. Certo. Posso dizer quem era essa pessoa? Ele tá assistindo o filme. Ele tá compenetrado. Ele tá assistindo. Ele tá vendo o Richard Pryor de capa. Ô, peitão. Ele tava vestido. Ô, Miote. Pera aí, porra. Ele tá. Eu não tô acreditando. Pera aí, porra. Eu quero ver o filme. Isso é muito bom, cara. Muito bom, cara. Aí o Miote vai esquecer de ligar o microfone. Esqueceu. Ah, sim. Aí o Coruja, teve uma sketch que o Coruja fez, que era de beber. Uhum. Aí o Coruja fez o quê? Ele teve que beber tudo de novo. Duas vezes. O Coruja começou a ficar bêbado, mas bêbado igual o Jeremias. Igual o Jeremias, não é igual o outro lá que fica assim, adeito! Sabe o outro que fica assim? Sim. Sem você não viverei. O Richard Pryor tá caindo. Cai, negão. Cai. Fica aí. Pera aí, moço. Deu certo. Ô, cara, faz assim, não. Ele caiu... Pera aí. Miote gosta, vê lá. Ele caiu do alto do prédio, desceu esquiando o que restou e caiu em pezinho. Isso. E o Super-Homem não apareceu. Não, o Super-Homem tá lá salvando o café. Aí o Coruja começou a encher o cu de pinga. De novo. Certo. Aí o Coruja, eu falei, Coruja, vomita isso aí, porque tu bebeu muito álcool. Uhum. E o Coruja realmente fez só pra gravação. É, meu, eu tô só sob controle. Tô só sob controle. Não é a primeira vez, velho. Eu faço isso. Não é a primeira vez, ó. Acabou, vou lá, ó. Vomitar pra caralho. Fica aqui, ó. Aí tamo lá batendo papo, tava conversando, não sei o que. Cara, de repente o Coruja, pum! Fechou a porta, bateu a porta. Ai, meu dardo. Cadê o Bruno? Cara, o Miote. Como é que o Coruja vomitava? Caralho. Puta merda. Como é que ele vomitava, Miote? Caralho, é muito escroto. Eu nunca vi, eu velho. Nunca vi, nunca ele vi. Não vomitou, cara. Ele estava exorcizando o demônio da alma dele. Ele vomitava assim, olha. Porque geralmente a gente faz assim. Ué! Rapaz, ele ficou pelado na frente da Lidian. Que isso? Ficou, botou um caixinho de uva. Parece um caixinho de uva o saquinho dele. Não é, Miote? Parece um caixinho de uva. Parece um caixinho de uva. Botou o saco agora? Essas mais de mesa, pederneiras. Botou o saco pra fora? Não, ele tava de toetinha, de cuequinha. Ah, não acredito. Ele foi falar, mudar o figurino, pô. Eles fazem uma parada legal. Eles mudam o figurino na hora da sketch. Mas não precisa ser na frente de todo mundo? Porque tava cheio da pinga, né? Aí ele passou do lado da Lidiane. Lidiane veio. Aí eu falei, aí ficar pela. Ai, Lidiane. Olha lá, ó. Essas mais de mesa, pederneiras. Olha aqui, ó. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, meu Deus, voltamos ao filme, né? Do Super-Homem, ele se deixou levar e disse para as outras crianças que o Super-Homem viria visitá-lo no aniversário dele na quarta e... Tá bom, ele errou. Mas quando chegar quarta e o Super-Homem não aparecer, ele vai... Ai, a Lana. Bom, Lana, nesse caso eu acho que posso falar com o Super-Homem. Aliás, eu sou muito amigo. A Lana é discípulo. Posso falar com o Super-Homem. E olha a cara dele. Posso tentar falar com o Super-Homem, sabe? Porque ninguém... Porque eu não sou o Super-Homem. Porque ninguém sabe quem é o Super-Homem, só eu. Peraí. Alguém tá sentindo falta da Lois Lane? Não, ela viajou. Foi pra Bermudas. Foi Bermudas. Ela tiraram do filme. Desculpa pra tirarem ela do filme. Foi férias dela. Ela tá de férias. Ela só aparece no começo. Só no começo e no fim. No fim ela aparece? Aparece. Com ciúmes da Lana. Vocês vão ver. Nossa, foi uma obra de Deus. Na igreja? Genial isso aqui. Olha a cara de bêbado dele. Rapaz, tá falando. Oi. Aqui é o composto que o senhor pediu. Nem imagino o que vai fazer com ele. Ah, ele sintetiza a kriptonita. É, mas fica faltando um produto químico. Um produto lá, e ele joga o Alcatrão. Ele joga o Alcatrão. Porque tava no cigarro dele. Peraí, só um pouquinho. Como é que o cara. Ele usou o computador, Calaveira. Pô, como é que o cara... Todas as desculpas. O cara tá... O filme começou com ele pedindo ajuda. Esmola. Pra porra do Bolsa Família, velho. O cara tá sintetizando uma kriptonita. Nem o Lex Luthor fez isso, cara. Super-Homem. Todos nós sabemos. E o Super-Homem tá sentadinho na mesa ali. Oi, tudo bom, gente? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Eu sou o Super-Homem, tudo bem? Sabemos que você estava vindo ver o nosso Rick. A mãe da minha cueca. Ele bota a mão na frente do peruca de vergonhinha. Olha lá, Miote. Bruno. Tá mesmo. Vem cá, o Super-Homem botou a mão na frente do peru porque ele tá com vergonha dos cachinhos. E já que você ganhou a chave dos nossos corações, Super-Homem, eu lhe ofereço agora a chave da cidade. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Tá entendido? Atenção! Estou chegando aqui, vindo diretamente do Pentágono. Então podem acreditar que é um bom motivo para eu estar aqui. Porque Deus nos deu uma das maiores dádivas do mundo. Ótimo. Por que o Christopher tá, quando ele faz cara de preocupado, ele faz cara de quem tá segurando o peido? Ele fez a mesma cara de quem tá segurando o peido de novo, você viu? É. Ele fez assim, ó. sentados em quê? Vocês sentam em assentos plásticos moldados. Moldados no formato dos seus traseiros. Agora eu não preciso dizer que a América é a maior produtora de plástico do mundo. Não podemos nos permitir viver sem o plástico. Prestem atenção. Imaginem só. Rapaz, isso tá parecendo um discurso quando a menina ganhou o Grammy. Aí o outro ator falou assim: eu já te deixo passar. Rapidão. Parabéns, eu já deixo você acabar de falar. Mas a Beyoncé foi o melhor clipe de todos os tempos. Tá igualzinho, cara. Dos líderes mundiais. Não, isso não pode acontecer. Todos sabemos que semana passada, bem aqui no nosso país... Cara, esse filme é muito ruim. Cara, velho. Tá difícil, viu? Esse filme, ô, velho. Esse ô, miote. Filme é pior que o quarto, cara. Ô, não, miote. Não é, não. Ele é, miote. Não é, é mesmo, não. O miote, pelo menos ô, miote. Um quando você vê o quarto. Não. Ele leva a mulher na lua. E a mulher fica viva. Não, não, não é, dá. É, um globo, né? Não dá. Presente que mostra a nossa gratidão. Esta é uma pequena amostra do nosso agradecimento. Por você ter nos salvado do... Isso, idiota. Segura a criptonita, porque ele sabe o que é criptonita. É. Ele não tem a menor ideia do que seja criptonita. Por que ele deu um pedaço de criptonita pra ele? Muito obrigado, general. É muito bonito. Obrigado. Eu sou muito bom. Ele não desconfiou da malandragem. Era pra ele morrer instantaneamente. Ele jogou alcatrão? Botou alcatrão no que era desconhecido. Desconhecido. Como é que eu ia saber? Estava escrito lá, desconhecido e desconhecido. É desconhecido. Alô, chefe? Aí o que foi? Qual é o efeito que tem essa porcaria? Aí ele vira mal, ele fica mal. É aquela hora que ele vai ficar mal. Esse seria o equivalente à criptonita vermelha. É, em teoria, sim. É como se fosse isso. Que vem no sanduíche, mas ninguém consegue descobrir qual é o ingrediente porque é desconhecido. Bom, na criptonita havia alguns ingredientes desconhecidos e o super-homem não morreu. Não morreu. Eu mando matar o super-homem. E você me diz que não conseguiu cumprir essa simples tarefa? Alô? Alô? Ele vai ficar meio putão, não vai meter a mão na bunda da Lana? Acho que vai. Faz tempo que o Rick não dorme de tarde. Esse foi o dia mais importante da vida dele. Eu nem sei como te agradecer. Já agradeceu com o almoço. Ah, bom, eu gosto de cozinhar. É, você toma café, não é? Sim, por favor. Ah, descafeinado, não é? Isso. Isso, olha lá. Olha ele com a mão na frente da piromba. É pra esconder. Olha lá, olha lá. É mesmo. Ele tá escondendo o cachinho. É verdade. É, pederneiras. Aí, ficou mal. Do nada. Tá ficando. Tocou o telefone e ele ficou mal. Super-Homem, era a minha amiga Beth. Houve um acidente na Ponte Velha. Uma carreta bateu no muro de proteção e ela ficou pendurada e o motorista ainda está dentro da cabine. Ah, desculpe, eu não queria apressá-lo. Bom, não tem pressa. Mas a ponte? Tudo bem. Eu não sei se é o Blu-ray. Ele tá de sombra. Eu não sei se é o Blu-ray. Ele tá com a cara esticada, ele tá parecendo uma fuinha, velho. É, ele deu. Será que ele fez plástico? Ah, vai ser certeza, né? Olha lá. Olha o Superman putão. Olha o Superman putão. Podia brincar de pique-pega, né? O que você acha? De esconder a uva. Você é uma ruivinha daqui pra cima e pra baixo, não é? Nossa, ela era, hein? Porque... Como é que você sabe? Tô vendo tudo. Tô vendo tudinho. Tem razão. Eu estava pensando com meu pênis. Eu estou me tornando humano. Adeus, Lana. Vou voar de maneira escrota. Estou virando miote. É... Cadê a música? Não tem. Não tem essa música? Não tem a música? Tem só um leve toque de... E pronto. Você agora? Em que posso ajudar? Agora não pode fazer nada. O que, é que você acha? Agora não adianta mais nada. Morreu o povo? Não, eles salvaram as pessoas, mas o caminhão caiu e destruiu a ponte. Ele tá ficando barbudo. Ah, melhor cena do filme. Que chroma key é esse? Não é? Olha lá. Você pega uma facheta, você pega uma facheta. Eita, miote. Adoro os estereótipos americanos com relação às outras culturas. Não, eu acho legal que ele tava lá em Smallville, de repente. A cara de mal dele. Do nada ele resolve ir pra Pisa, arrumar a torre de Pisa. Ruezeiro, pra virar ruezeiro. ele decide virar ruê na Itália, vou arrumar a torre de Pisa. Bom. Olha lá, só pra zoar, ó. Ó. Só porque eu posso. Ó, só porque eu posso, olha lá. É. O italiano fica putaço. Para, ela quer, pô, tá miséria. Aí ele joga tudo no chão, quebra tudo. O melhor não. Começou mal. Você viu? Você deu tchauzinho. Você viu? Ué. Ué, BR. Para, vai, Manculo, patia que puta que topareste. A favor de fazer uma censura ao super-homem. Somente a Colômbia se absteve. Uma coisa eu digo, ele não foi tão mal naquele dia. Olha, peraí, rapaz. Olha lá. Olha o Didi malhando ali atrás. É minha miopia, mas é o Didi, não é? Não entenderam? Aquele elemento que criamos no laboratório não foi totalmente em vão. Depois que o Gus deu a ele, Super-Homem começou a ficar egoísta, intratável, malicioso, conivente. É engraçado que ela tá aí. Nossa, só pra desfocar da nojeira que é o filme. É verdade. Assim, cara, bonzinho. Podemos partir pro petróleo? Ah, velho, essa é a melhor cena. Olha só, o Super-Homem Ruê é muito bom, cara. Olha o que ele vai fazer, Calaveira. Eu vou ver. A gente fica vendo merda e o Melody fica procurando nude. Manda nudes. Manda nudes. Olha lá o que ele vai fazer. Vai matar, velho, as pombas, né? Não, cara, é as Olimpíadas. Olimpíadas, olha só. A abertura das Olimpíadas. Ela vê o cara com a tocha. É muito bom, velho. O Super-Homem vai... ué. É muito bom a cara que o cara da tocha vai fazer, velho. Tá meio xoxa, né? A tocha tá um fogo de artifício ali, né? Olha lá, parece um sinalizador daqueles de... Que comecem os Jogos Olímpicos. Olha lá, e ele já tá de barba. Que é isso, Zé? A cara do bicho. Ih, não falhou. Ué. Nossa, mas eu sou muito mal, cara. Eu sou muito cruel. Ele tá ficando vermelho. Ele tá ficando com a pele vermelha. Crítica da razão pura, Kant. Olha lá, ela lendo Kant. Ela é uma inteligentona, pô. Aí, ó, vai se fazer de burro agora. E a unidade sintética? Oi, amoreco, tô atrapalhando? Fica aí pra aprender alguma coisa. Caiu a almofada onde ela escondeu o negócio. Ah, eu entendi, elas fazem de loira burra, né? É. Ah, tudo bem, isso realmente é uma coisa. Cara, esse é um... Esse cara... É demais, né, velho? É muito, né, velho? Tá. É muito covil, é, né? É mesmo, né, velho? Circula no meio náutico. Você vai comandar os petroleiros fazendo com que naveguem numa faixa de 80 quilômetros no meio... Cara, mas é Dr. Evil mesmo, porque inclusive tá até aquela assistente do Dr. Evil lá. É, a Frau, não sei o que lá. Frau Line. Frau Bilher. Como vamos viver sem petróleo? Você pensa rápido, meu amigo. Sabem que toda bomba na América é comandada... Eu sei, por computador. Quer parar de me interromper? Desculpe. Você, Gus, fará com que as bombas... Pô, mas é chato pra caralho, né, velho? Você tá tentando explicar o teu plano maléfico e fica lá o negócio. Eu sei, é o computador. Duas horas eu não sabia o que era computador. Agora eu sou um gênio. Vou montar a Microsoft. Atrás. pode fazer. Eles começaram a desconfiar que tá passando dos limites a maldade. Sabe, você sempre tem o que deseja. Isso não é certo. Eu quero saber quando eu vou ganhar. O que que o Super-Homem deve estar fazendo numa hora dessa, né, velho? Deve estar o quê? Batendo uma punheta atômica. Ele deve estar dando aquela ejaculada. Aí dá aquela ejaculada. Vou ver onde é que vai cair. Aí vai. Aí, pai, o cara. Nego... Aí mata alguém, né? É um tombo, né? É que nem o Hancock. Sabia que tá a cena do Hancock, ele ejacula? É mesmo? É, sabia, não? Eu não vi esse filme. Ele tá comendo a mulher. Eu detesto o Aí ele virou pra mulher e falou assim: eu já fui mais. Eu detesto dele. Não, o aquele, aquele filme lá do. É o único que presta. O Espera do Milagre lá. É Procura Felicidade. Espera do Milagre. Porra, depende daí. Pra quê? Um computador. Nós já temos computadores. Não, igual a esse não tem. Esse filme pra Supergirl... Eu vou tirar uma pestaninha aqui, peraí. Vai não. Vai não, pô. Agora vai ficar bom. Ai, porra, eu vou, velho. Sério. Não vai não. É demais esse filme, velho. Tudo que eu mandar, o que ele fará por mim, por você, fará qualquer coisa que eu mande que faça por você. Ô, Miotti, tá o Band, vela. É, ô, Miotti, tirar a porra dessa mão desses ovos velhos que você tem. Miotti, ele tá chegando na idade de botar aquele shortinho tactel. Aí fica que só vai um ovinho, por baixo aqui, assim, aí um né? Ovinho, aí faz assim, ó. Ele bota aquele short. E ele tem shortinho tactel. Aí o shortinho tactel sobe e fica só aquele ovinho. Só aquele ovinho de lado. Estrelado. É, um filha da seu puta. Seu ovo mesmo. Tá pra fora. Ele olha e faz assim, olha. Empurra pra dentro de novo. Ah, ele vai botar os petroleiros pra brigar. Foi assim que surgiu o mundo Mad Max. Conforme as novas determinações, as máquinas têm que ficar com o pessoal da manutenção. O departamento informou... O que, que foi? O que houve? As máquinas pararam. Vamos verificar. Pronto. O último petroleiro. São todos meus agora. Todos meus. Nem tanto. Hum? O que é aquilo no quadrante do meio? Um petroleiro? E está indo para o lado errado? Dirija-se imediatamente para... Só vai tirar o óleo dele agora. É o quê? Vai quebrar lá e vai, o óleo vai sair todo. Ah, eu lembro. Aí o super-homem assopra o óleo de volta, né? Para dentro. É, fantástico. Ele vai corrigir todas as merdas que ele fez. Mas é porque a loira pede pra ele fazer isso. É a hora da Estátua da Liberdade lá, só ver. Pra lá e ficar parado. Não importa o que uma máquina diga. Nós temos que ir pra Metrópolis e vamos pra Metrópolis. É só isso. Esse é o Capitão Petroleiro. Esse capitão nojento aí. Chegou agora. Uma ordem do senhor ir pro Alasca. Foda-se. Eu vou pra Metrópolis. Eu vou pra Nova York. Por quê? Porque eu quero. Metrópolis, onde fica a Estátua da Liberdade. Senhora! Senhora, está me ouvindo? Não pule, por favor! Eu repito, por favor, não pule! Pensei que não viesse mais. Não espere que eu salve você. Eu não estou mais nessa. Não esquenta. Também não quero ser salva. Bom. Como é que ele voltou ao normal? Ele luta com ele mesmo, no ferro velho, e joga o Clark Kent joga o super-homem Evil numa máquina trituradora. O que você quer? Muitas coisas. É? Se você pudesse me fazer um favorzinho antes. E o que é? Favorzinho. É a caca que eu vou ali comer. Ele tá com a voz do Pereio nessa hora. É a caca que eu vou lhe usar. Ele tá com a cara que tá usando crack também. Tá usando crack. Aí o Miotti, dessa pequena cena aí, ele entendeu que ele comeu ela. Ele vai comer ela depois disso. Ah, e depois disso? E a cara de mal dele? Eu vou te comer, passar-lhe a rola. O Aí é o seguinte, então quer dizer que ele... Ele vai furar o petroleiro, né? Vai furar. Ele vai furar só porque o petroleiro tava indo pro outro lado, é isso? Ele vai furar o petroleiro porque ele quer furar o petroleiro. Aí é que eu pergunto, o petroleiro carrega petróleo da forma em que é apresentado nesse filme? É só você furar o casco do navio que começa a jorrar? É assim mesmo? Acho que sim. Estamos perdendo pressão nos tanques. Para. Estamos perdendo pressão. Tá jorrando igual eu vou fazer com aquela loura mais tarde. Ué. O que que o capitão desse navio tá tão porco, velho? É, pois é. Você viu com a cara toda suja? Toda suja. Aí. Vai comer ela na neve, é isso, meu? Uma acelera gostosa, hein? Pô, mas e aí? Ela vai aguentar mesmo o superzão? Meu irmão, do jeito que esse homem tá ruim, ele vai passar a rola nela no seco. Vai ser... Vai ser o... Psh, psh. Surprise, motherfucker. Quer dar uma esquiadinha? Champanhe? Relaxa que não vai, que vai doer menos. Miotti, você tá certo. Olha aí, Miotti. Falando, porra. Olha o Miotti. Ele come ela, depois ela até fala no final. Ele ela fala? Ela fala e ele fala que não foi ele. Ela fala o quê? Você me comeu, aí ele fala, não, comi não. Não, fala, oi, meu bem, eu falo uma coisa assim. Quem você pensa que é pra furar a fila? Quem você tá pensando que é? É isso que acontece. Ó, tá vendo? Mad Max. É Mad Max, aí. Ô, tá baixando no muro, né? No Mook. No Mook, vem cá, que eu vou bater em você agora. Ficou preso na janela lá. Os americanos ficam muito perturbados quando acaba a gasolina, viu? Vem aqui. O outro foi dar um mudo, um tapa. Ele tá preso pelo casaco. Tá uma zorra, que tá uma briga tão verossimilhante. Parece briga de verdade, né? Jack, vai lá com ela, tá bem? Cada dia que passa, isso fica pior. Tem alguém por trás disso aí. Vai querer que eu acredite que o petróleo acabou? Tem sempre alguém querendo ficar rico, querendo se dar bem. E sabe quem é que paga por isso tudo? O povo, meu amigo. Líderes de 50 países já marcaram uma... E aquele supercomputador que ele foi fazer? É, mas no final. Agora, vai montar ele agora. E o cara quer montar o supercomputador pra quê? Adoro quando o Miotti... O Miotti não tem explicação. E olha que o Miotti é o senhor de achar desculpa pros filmes, né? Parado, pior filme que tá a gente difícil, já fez. Tá difícil, velho. Cara, Xanadu perto desse filme tá foi. Nossa, velho, que saudade de Xanadu. De onde surgiram essas pessoas? Trabalham na fábrica do Willy Wonka, é isso? É. Anda! Não, eu não posso sair com você hoje à noite. Não, estarei ocupada amanhã também. Ah, é? Fazendo o quê? Eu vou pensar em alguma coisa. Olha, eu vou desligar. Eu tenho que cuidar do Rick. Lana! Brad, por favor, para de me ligar. Eu já falei. Presta atenção, hein? É melhor você começar a dar mais valor ao Brad. O que mais você tem em Smallville? O que mais eu tenho em Smallville? Mãe, encontrei a resposta. Foda-se. Mamãe, encontrei a resposta. Foda-se. A merda! Esperamos ver aqui, passar o peru em mim. A que horas vocês têm voo para Metrópolis amanhã? Verifica aí. Ela tá muito gostosa. Ela tá, né, nossa, internet, vocês que estão achando que a gente tá exagerando. Peraí, o que aquele cara tá fazendo olhando a nota fiscal do negócio? Olha lá. Instruções. Fazendo uma mágica. Instruções. Ele tá fazendo uma mágica do lenço. Nada dessa outra. Agora o que, Miotti? É que ele vai lutar com ele mesmo. Ah, ele tá bebendo um uísque, olha lá. a cara dele. Nossa. Olha, tinha esse uísque lá em casa. Meu pai bebia desse uísque. Você nunca foi grandes coisas como matou, mas a gente respeitava você. Agora você viu a cara dele assim? Sou mal, jogo amendoim em cima da mesa. Que é isso aí? Fez uma bunda no negócio, sei lá. Um belo desenho, Superman. Ele tá ficando grisalho nas têmporas, você viu? É. É legal que pra dizer que ele tá mal, aí a roupa dele é mais escura. É, não, eu sou super-homem, mas quando bate a lombra, nem eu aguento. Eu sou super-homem, mas meu fígado não é super, não. Pois é, ele não podia ficar bêbado, né? Ele é super-homem, né, velho? Não é, cara? Obrigada. Mas a que nível o super-homem chegou? Nunca vi um super-homem assim nesse estado. É, tá certo, papai. Eu tô bem não, seu peru. Estão olhando o quê? Hein? O que foi? Eu tô mal, mas meu uniforme tá muito mais maneiro. É. É esse aí que vende lá na... Vende, né? Na Hot Toys. Porra, esse eu quero ter. Esse aí, cara... Muito foda. Esse filme só existiu por um motivo, pra fazer aquele boneco. Que o boneco dele, Ivo, é muito melhor que o boneco dele normal. É maneiro, é. Ele tem super audição. Super-homem, isso é só uma fase... Eu sei. Por que ele saiu correndo? Olha o moleque. Olha, velho. Você viu ele? Super-homem, você só é uma fase. Filho, o super-homem tá adolescência, não, tá? Super-homem vai passar, super-homem. Todo homem brocha a primeira vez, super-homem. Super-homem, você é só uma fase. Eu sei que você vai ficar bom. Você vai voltar assim. Mas esse negócio dele ter lutar com ele mesmo não tem no quadrinho? Não, existe, cara, isso. Tem o Super-Homem Bizarro, né? Esse bizarro, aí, é. Esse tá seria o equivalente ao Super-Homem Bizarro. O Super-Homem Bizarro, ele veio de outra dimensão. Mas também tem várias explicações já, né, Bruno? Sempre tem, e nenhuma delas presta. O Super-Homem Bizarro do desenho da Liga da Justiça, pelo menos, era engraçado, né? É. Ele fazia tudo ao contrário. Eu não gostar disso. Ele é meio miote, né? Ele é meio miote, ele, né? Ele pega as coisas um pouco, ele demora. Olha agora. Olha que efeito. Olha que efeito. Meu Deus. A consciência dele se materializou, saiu. E aí é Clark Kent versus Super Evil. Resgataram a música do General Zod, velho, do outro filme. Os dois filha da puta estão no WhatsApp aí, ó. Eu posso enfrentar você a qualquer hora. É? Então, vem! Perigo máximo. Olha, jogou ele na tigela de ácido, que convenientemente estava ali pra qualquer um cair dentro. Enfrentar? É? Que isso? Ai! Ô, velho! Ai! A moleza desse negócio que ele tá batendo. Negócio bom, um balanço pra um lado. Ó, folha de Flandres. Ai, fiquei cansado, brochei. Ai, tá me dando um derrame. A grande pergunta que sempre pairou é: essa luta realmente existiu? Ou eles estavam lutando só na mente? Ah, eu acho que só na mente dele. Acho que isso aí é mais uma coisa. Isso é só pra exemplificar, né? Que estão lutando, né? É, só na, só a mente dele. Isso é recurso visual, mas eu acho que é a coisa tá acontecendo dentro da mente dele, sabe? É. É tipo o Clube da Luta. Ou seja, Clube da Luta copiou Superman 3, é isso? Cara dele de mal, tá muito engraçado, cara. Oh, meu Deus! Eu sou super-homem, mas eu não consigo sair daqui, ó. Caralho, Bruno, deu uma pescada pesada. Velho, deu uma pescada aqui, velho. De vez em quando. Ô, Miotti, tem como acelerar aí, não, meu? Tá chato pra caralho isso aí. Nossa, que boneco, hein? Ai! Seco! O efeito sonoro foi o melhor. Vupá! Ai! Ah, agora é que ele bota ele no triturador. É, vai putar, você enforca ele e aí acaba. É? Vai enforcar ele agora. Aí vai sair ali, só ver. Salvar óculos por uma questão humana. É. É. Como recordação. É tipo o super-homem bonzinho se emputeceu, né? Agora Deus. atenção. Adoro esse peitoral. Agora ele vai consertar as merdas que ele fez. Volta, Alex Free! Vambora! É É a única hora que podemos pagar por essa música. Por isso que não usamos ela no restaurante. Olha lá, como é que faz isso? De todo fim. Alguém me explica, como é que você bota pra como dentro pode... do petroleiro com o sopro? Como é que você pode... Agora. É bobina, né, velho? Bobina o filme, né? Você pode ter um... Não, melhor que o capitão é muito sujo, cara. O capitão fala assim, como é que isso é possível? E eu me pergunto também, como? Não, e o óleo não sai de lá, o óleo tá obediente. O óleo não, ele tá soprando, ele tá soprando, pô. Olha lá, ele tá soprando. Que nem na hora do lago. Ah, manjei. Né? Na hora do lago é o caralho, meu. Isso, realmente, bota fogo no petróleo que... Só agora que podemos pagar. Mas é que nem o John Jones, música. Hã? Bota fogo também no petróleo e não faz nada. É, eu reclamei lá também, mesmo. Depois dessa sequência, não vamos mais usar essa música. Talvez no final. Mais. Talvez no final. Pronto, aí ele foi lá comer a mulher de novo, é isso? Lorelai Ambrosia não está em casa no momento. Ao invés de... Bora, voltei, mulher. Por que não fala com ela pessoalmente? Então, finalmente você apareceu. Bom, se está nos procurando, nos encontrará aqui. Apareça! Montamos um supercomputador robô destruí-lo no Grand Canyon, porque é um lugar cheio de coisas. Isso é só o começo. Espere até o super-homem nos achar. Aí vai ser divertido. Vai querer enfrentar o super-homem? Sério, por que ele fez isso no Grand Canyon? Miote. Ah, eu não sei. Cair na nossa armadilha. Armadilha? Não entendo por que você não quer descer de balão conosco. Por que ele fez... Isolado, vai por mim. Vai ver. O supercomputador no Grand Canyon. Vai por mim, podia ser pior, podia ser no deserto Saara do Brasil. Mas nos Estados Unidos é assim, né? Lembra o Mr. Magoo? Que as cataratas do Niágara são da Amazônia. São da Amazônia. Adorei aquela ali. A melhor coisa do mundo. Caraca, botaram um valita ali atrás do negócio. Eu sou rico, mas não posso pagar um helicóptero pra me deixar lá, porque eu sou muito burrinha. Vamos lá, cavalinho. Não vai empacar agora, hein? Não? Olha a sequência, a mesma sequência. Oh, bicho, dorme não. Caraca, ô Leonardo, olha as pescadas. Tá acabando. Aqui, olha só, o Miote, ele tá aqui, ó. Agora vai ser a cena aqui, do ó. Videogame, pô. Ele tá assim, olha aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Velho. Ele tá assim, aí ele tá assim, ó. Aí daqui a pouco ele faz assim, ó. Eles estão deixando... Tô assim mesmo. Mas é porque hoje eu acordei muito cedo, cara. É o relógio. É. Olha a sequência que eles usam no... Olha o chroma aqui. Olha o chroma aqui. Agora eles vão entrar no toque dos tiveram que gatos. Descer de balão até a entrada onde está o supercomputador. Por que que ele não pagou? Por que ele não fez uma escada? Helicóptero. É, por que que não fez uma escada? Elevador, já que ele é tão ostensivo. É, faz um puta computador desse e não bota um elevador. Olha a parede, olha que distraída que eu sou. Tá muito escuro aqui. Puxa! Que caixa de música legal! Eu falei, não falei? Aí está, o rei dos computadores. Faz tudo o que um computador faz e outras... O negócio é a cara da toca dos gatos, velho. É mesmo, né, velho? Calma aí, temos que esperar o Gus. Quem precisa do Gus? Baseou também no Superman pra fazer aquilo. Toca dos carros. Esse é o de 83, né? Deixa eu olhar aqui. Eu sei que é no auge do eu acho que é no auge da... Eu sei que é no auge da pedra da Margot Kitter. 84. É quando esse negócio... Não, 83, 83. Esse negócio do computador tava aparecendo. Começando, é. Essa porra toda. É por isso que tudo tinha que ser computador. Nessa época, tudo era um computador. É. E ninjas. E ninjas. E lutadores de Kung Fu. Aperte os botões à sua direita para ativar os circuitos alfa e travar a rede modular. Você ative os circuitos, 29, até mamãe 7, e depois insira as coordenadas... Pra que serve esse computador? Pois é. É pra ver o sistema de defesa dos Estados Unidos. Pra quê? Como é que você sabe? E aí, tipo, precisa de 150 pessoas operando. Vai ter o tamanho do bicho, né? Olha só, eu só queria agora falar um negócio. Agora vai ser a cena do videogame. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Você tá vendo esse super computador aí? Ah, tô. Olha aqui pro meu iPhone. Meu iPhone é muito mais poderoso hoje. Seu iPhone faz chover neve na Colômbia? Tem aplicativo aí? Pera aí, deixa eu ver. Agora, ó. Isso é foda. Agora deixa é foda, eu ver. Velho, ele furou o Grand Canyon no chão e botou os mísseis, velho. É porque é permitido. Né? Pois é. Você estragar um monumento mundial para seus planos maléficos e ricos. Velho, esse filme não faz o menor sentido, cara. Velho, nada olha, desse ele vai brincar filme. De, velho, ele vai brincar... Não, vai ser a cena de Atari. Tinha uma cena. É a de Atari agora. É agora, ó. Tinha um videogame, não videogame, tinha? Videogame, é agora, videogame, agora lá. Que é o jogo, deve ser o jogo Super-Homem da época. Por que, senhor? Olha lá. Olha lá. Não, isso aí não existiu, não. Não, isso aí foi feito pro filme, sabe? É, não, isso aí não existiu, não. O Atari não era assim, não. O Atari era tudo um pixel. Era um quadrado pixel azul. Só, é. E o vermelho. Isso, isso aí era o supercomputador. Isso era o Commodore. Tá ganhando ponto, inclusive. Olha lá, 50. Olha lá, 50. Não deve ter existido aqui, mas lá existiu sim. É, não sei, mas não é do Atari, disso eu posso garantir. Velho, são mísseis, tipo, nucleares. Eu tô jangando, ó. Pega ele, Vlassi. Mano, você está indo bem? Continue com os foguetes enquanto eu ativo o míssil. O que foi isso? É aquele míssil super máquina. Ah, é mesmo, lá, o kit. Lembra o míssil super máquina ali, ó. O míssil kit. É. O míssil Hasselhoff. Olha, ele sai fumegante. Míssil pronto. Você viu que ele é mais grosso e preto, né? É. Olha lá, os mísseis brancos pequenos. Olha e isso. Noi, Superman! Se enxergue. Nossa, velho, mas é um foguete, velho. Continue disparando os foguetes, vamos acabar com ele! Fim do jogo. Eu devia ter ficado. Game over, você perdeu. Gastou todos os foguetes. Nossa, velho, olha aí. Só resta Black Mamba. Vai! Gente, ele é o Super-Homem. É, não tinha por que acontecer isso, não. Você viu? Ele bateu, ele gostou. Ele... Ai, bate. Ai, Leviosa. Senta! Senta pro burro, é. Socorro! Lorelai! Que dublagem foi essa? Socorro! Socorro! Esse computador, nós podemos controlar todo mundo. Meu filho! É o papai! O que estão fazendo com meu filho? Gus, meu amigo gênio, vem brincar também. Ele está vindo. Ativar todas as defesas. Cara, estão os três caindo pelas beiradas aqui, bicho. Olha bem. Não conheço a senhora. Mas naquela noite... Desculpe, mas não era eu. Aquele se foi. Você é o próximo, Webster. Nunca subestime o poder dos computadores. O que acha? É típico da sua laia, Webster. Ao invés de usar a tecnologia para ajudar os outros, vocês quatro só querem se dar bem. Nós? Nós quatro? Que negócio é esse de nós quatro? Ei, cara! Ele não gosta que o chamem de cara, gosta que o chamem de Super-Homem. Oh, sabe, eu não estou com ele, Super-Homem. Quase me enganou, senhor. Campo invisível. Ah lá, o raio de kryptonita agora. O ovo de kryptonita. Isso foi muito bom. Isso aí é bem feito, eu posso dizer. Eu que... adoro esses computadores. Ah lá, isso aí é bem feito. É, prenderam ele numa camisinha. É. Ah. Ah, pensou, né? Ele ainda está aí. Ele vai me pegar. De jeito nenhum. Sistema de defesa. Aperte o mesmo botão. Fará outra coisa. Aí, ó. O raio de kryptonita. Acho que o negão vai ajudar ele, não vai? Vai, ele vai quebrar o negócio. Isso é socorro, coadjuvante, que tá mais aparecendo que eu nesse filme. Você é um gênio. Construir uma máquina que descobre o ponto fraco de qualquer um. Parabéns, amigo. Você vai entrar para a história como o homem que matou o Super-Homem. Oh, não. Não. Super-Homem! Não! Espera aí, o que está fazendo? Aumente a potência. Mas assim ele não vai morrer. Tem uma coisa que ainda foi boa nessa dublagem é ter chamado ele de Super-Homem, né? É porque nos outros filmes é Superman? Não, não. Ainda era Super-Homem, mas podiam já ter pego o tal do Superman. Eu acho que foi, né? O Superman foi com Superman Returns, né? Superman Returns. Partindo ali foi Superman. Foi. É porque agora tem umas leis idiota dessa. De Star Wars, Guerra nas Estrelas não é mais Star Wars. Não é mais a Guerra nas Estrelas, né? Eu acho isso uma babaquice, cara, sinceramente. Você sabia que isso é só pra facilitar o marketing? Pra você não ter que ter uma fonte, a fonte oficial, e ter alguém no país, no Brasil, por exemplo, pra pegar a embalagem do Sucrilhos do Super-Homem e escrever Super-Homem. Aí eu pego o Superman, que tá pronto, e boto lá. É idiotice, porque a população brasileira não tem tanto domínio de inglês. Ah, ele fez um computador que é operado por um parafusinho. Ele tira o parafuso e acaba com a máquina. Olha lá. Não, e o legal é que ele tira ele fez uma máquina que é operada por um parafusinho vermelho. Eu não sei, ficamos sem energia. Grande deve ter desligado. Acabou a luz, acabou a luz. Ah, eu consegui, eu consegui. Ele engole o parafuso. É. Me dá isso aqui. Me dá esse parafuso. Esse parafuso? Esse parafuso. Nunca. Ele fez uma cara aqui agora, não é mesmo? Fez uma cara desse. Vixe. Olha o filho da puta dormindo lá, ó. Tô não. Gente, ó, o Band. Tira a mão do saco, ó. Tira a mão do saco, você porra. Tira a porra da mão do saco. Por que você bota essa mão aí? Olha lá o ovinho, olha lá o chatinho de tactel que eu falei, ó. Ele tá usando agora. O ovo. O ovinho tá lá já, apertadinho. O idiota não saiu dali, desligou o raio. Filho, dá dois passinhos pro lado. Não, eu vou, peraí, eu preciso ficar aqui, parado no mesmo lugar, vai que liga. Não posso, está fora de controle. Mas como? De onde está tirando a energia? Do mundo. Ah, é o computador. O computador agora ficou maléfico. É, o computador, mas toda a máquina, né? Aí ele puxou a energia do Hoover Dam. Dos Estados Unidos. Da costa leste todinha. Teve um blackout no mundo. E acho engraçado que assim, os Estados Unidos estava de noite, mas eles estão no Grand Canyon e tá de dia. Como foi? Os Estados Unidos ficam no meu continente. Ele fica no outro hemisfério, né? Pois é. Fica do lado do Japão. Não é? Verdade, tem razão. É, eu não tinha atentado pra esse trem. Né? Essa cena agora é melhor, por quê? O que isso quer dizer? Sempre tem à mão um machado de incêndio. Parem, estão matando ele! É resistente a parada. Agora eu te ajudei. Eita, jogaram o negão lá de cima mesmo. Não! Miote, como é que é o nome daquele moleque que faz aqueles comentários lá do Sport TV que vocês adoram, que ele é tipo Capitão Óbvio? É, saiu pela lateral, né? É, saiu pela lateral. Caio. É o Caio. Caio Ribeiro. O Caio Ribeiro tá aqui do meu lado, você viu? Ele ia lá, ó, jogaram o Negão. Agora o Negão bateu, deve ter doído. É pra ele não dormir. Eu tô com não, sono, e ele tá assim, velho. Ele falou assim, o Nego bateu, deve ter doído, tá fazendo cara de doer porque doeu. E aí o Negão agora caiu. E aí eu tô com sono, velho. Sabe o que eu acordei hoje? Eu acordei hoje às 2, às 4, às 5 e às 6 da manhã. Por conta da minha piquerruxa Isabela, entendeu? Sabe o que eu posso dizer pra você? Foda-se. Como o cu pra uma vez. Meu Deus! Você não lembrava disso, não? Não! Que é isso? Ah lá, virou Zacarias. O Zacarias do 3.0. Meu Deus! Com poderes telecinéticos, obviamente. Porque tínhamos que usar os cabos, né? Vamos justificar aí o orçamento. Me tira daqui! Ah, não, pare! Não, onde ele foi agora? Foi lá do começo. Vem cá, ele não é um super-homem? É. Por que, que ele não vai lá pra estratosfera? Desce igual um torpedo e destrói o computador? Só pra saber. Só uma ideia. Uma ideia, se de repente... Fica a dica. Vamos dizer que você tava lá do céu. Aí isso. Você... Ih, vou cair. E pá, e fura. Pois é. Por que você fez isso no primeiro filme? Não é. Por que, que você não volta à Terra até antes do Richard Pryor estar desempregado? Isso, antes dele sair do Saturday Night Live. E nada disso. É fácil, é fácil. Cuidado! Quem é o meu chute? Me tire daqui! Pronto. Começou. Poder de rebater o poder dos outros. Cuidado! Super-Homem, joga o seu escudo de celofane nele. É, Super-Homem! Cadê o escudo de celofane? É, acabou o material, sabe? Não tem, não. Super-Homem, onde estão seus robôs? Aqueles clones. É que ele queria transformar o Super-Homem no robô também, né? Ah, é isso. Aí vai começar a vir uns cabinhos aí agora. É como se fosse o Brainiac, né? Ah, esse é o... É, em teoria, assim, o Brainiac é um computador vivo, né? Nossa, ele ficou esperando o negócio pegar ele. Ah, e aí, o que, que ele faz agora? Ele vai esquentar o negócio? Lembra o negócio esquentando? Ah, só ele... se tirar o negócio já fica quente. Mas lembra o negócio esquentando ele... Aí ele vira tipo o ácido mais corrosivo do mundo, né? Nossa, olha como é que faz isso. E jogaram mentos aí dentro. Lá vai a toca dos gatos cair, ó. Gente, como esse filme é ruim, cara. É. Meu pai eterno. Miote. Olha lá, a toca dos gatos quebrando agora. Meu pai eterno. Miote. Eu acho que ano que vem tem o 4. Quê? Ana, relaxa que ano que vem tem o 4. Tem sim. Oxe, tem sim. Taca nele, taca nele. Taca, taca, taca nele. Taca, taca, taca, taca, taca o garoto, taca o garoto. A mulher se salvou, olha lá. O Perão salvou todo mundo quando derreteu com ácido o computador. Esse foi um dia muito louco. Ele fez uma carinha ali, velho. Rapaz, foi um dia muito complicado. Nossa, olha o isopor. Aerolito! Foi um aerolito ali daqueles, hein? Valeu, meu irmão. Aditivado ou comum? Eu acho que não faz diferença. Esse carro já não vê gasolina há um tempão mesmo. Tá bom. Tudo bem aí, Gus? Por favor, não fale comigo. Já está difícil me segurar aqui. Tudo bem, vamos devagar. Oh. Calma, Gus. Eu não vou discutir com você. Um homem que destrói... Leva ele pra cadeia, que é bom nada, né? Cara, quem que teve essa ideia? Vocês que conhecem cinema e tal, vocês não sabem quem que teve a santa ideia de botar o Richard Pryor nesse filme, não? Não sei, velho. Isso e eu não precisava sei, botar o Richard Pryor no filme de Super-Homem? Porque até onde eu me lembro, o primeiro filme foi um sucesso de bilheteria. Foi. O segundo também foi. E pra que botaram a porra do Richard Pryor no filme? É, Miotti. Você sabe, Miotti? Vai descobrir. Vai descobrir. Miotti, eu juro pela santa mãe de Deus. Se eu ver o do Skype aí. Vocês. Véi, não. Véi, você não conta. Não me. Ele vai deixar o cara onde? Sério. Né? Na construção civil? Sei lá. Já estamos no chão. Tudo bem? Tudo bem, Super. Eu estou bem. Senhores, com licença. Posso pegar uma pedra? Ah, ele vai fazer... Agora é sensacional. Ele vai fazer um diamante. Ele vai fazer um diamante. Pra quê? Pra dar pra Lana. Ah, é. Você não viu a gente chegar voando aqui? Tá pensando que é algum efeito especial? É claro que não. Claro. Velho. Já veio lapidado. Ah, é verdade. Já veio lapidadinho. Já veio certinho, né? Eu estava pensando em ir de ônibus. Como você quiser. O seu chefe usa algum computador por aqui? Ele usa sim. Ele tem um daqueles pequenos. Diga que ele pode ganhar muito dinheiro se arrumar um emprego pro Gus. Uma das críticas mais frequentes ao Superman 3 foi a inclusão do comediante Richard Pryor ao filme. Pryor tinha fama na década de 80 como um excelente comediante e havia alegado publicamente que adorava Superman 2. Foda-se. Por isso, os Salkinds decidiram contratá-lo para o próximo filme. Foi isso. Aí tiraram o Superman do filme e botaram a história do Richard Pryor todinha. Eu vou te contar, viu? É, você tem boas referências. Vai querer um emprego? Bom, não, muito obrigado. Eu acho que eu vou pegar aquele ônibus. Onde fica a rodoviária por aqui, por favor? Sim, fica a 16 quilômetros por ali. 16 quilômetros? Tá. Ei, voou mesmo com ele? Super-Homem? Já tinha visto o Super-Homem antes? Ah, nós... não. Oh, nunca ouviram falar de mim e dele? Eu e o Super-Homem? Cadê a graça? Tá lá na década de 80, quando diziam que ele era engraçadaço também. Eu tô vendo que vai ter internet mandando comentário falando que eu não sei de porra nenhuma, que ele era lindo, que ele era muito engraçado. Olha, gente, você gostou dele, tem problema. Cada um tem seu problema. Você precisa de alguém. Mas eu não gosto. Acho que ele precisava de alguém. E quem era o companheiro dele era o Gene Wilder. É o quê, filho? Ele sempre precisava de alguém. Tá meio bêbado. Só alguém. Alguém se precisava de alguém. Já. Super-Homem! É, na verdade, foi por isso que eu vim aqui. O Super-Homem... Ô, Lana, vai embora, não. Ela vai pro Planeta Diário, pô. Mas ela não vai aparecer. Cabide de emprego esse Planeta Diário, eu vou te contar, viu? Qualquer um entra lá. Posso ficar no lugar dele? É claro. Eu vou pegar a minha bolsa. Tudo bem. Sabe, Lana, eu estava falando com o Super-Homem outro dia, ele e eu. Bom, nós conversamos muito e... Ele ficou triste por você ter que empenhar o seu anel. Bom, ele encontrou... Aí ele resolveu te dar esse anel, que é o maior diamante do mundo. E achou que... Achou que você gostaria dele. Meu Deus, isso deve valer uns 600 mil dólares. Super-Homem, deixa eu ver. Opa, pode deixar. Claro. Tudo bem. Come direitinho. É muito bonito. Obrigada. Brad? Brad? É um miserável. Brad, eu te odeio. Sempre te odiei. Sabe por quê? Não. Porque você é bonzinho. O que, que é isso? E quem é bonzinho sempre... Esse filme vai acabar, não? Eu tô esperando já. Esse filme vai acabar, juro, por Deus, esse filme já devia estar acabado. Já venceu a máquina? Tem que voltar pra Metrópolis, mostrar. Tá usando crack! Vai ter que fazer coisa ainda. Tá usando crack! Larguei minha família, você sabe como é! Hoje você é o máximo. Eu tenho que ser. A competição está aí mesmo. A história que escreveu sobre a reunião da sua turma, eu achei muito boa. Obrigado. E principalmente a parte sobre a garota que ficou na cidade. Que tal a gente almoçar e você me conta tudo? Eu adoraria, mas já tenho compromisso com a nova secretária do Sr. White. Oi, Lana. Oi, Clark. Oh, Lana. Lois, essa é Lana Lang, mais um talento de Smallville para Metrópolis. Prazer em conhecê-la, Sra. Telen. Gosto das suas reportagens. Obrigada. E eu gosto muito do seu diamante. Ah, eu também. Eu não acreditei quando Clark me deu. Clark deu pra você? Aê! Filha da puta! Que foi, eu perdi. Olha lá, tá usando crack. Ah, esse maldito, essa véia, desse bingo! Ô, véia nojenta, vai arrumar o que fazer. Agora a última coisa que a gente tem que fazer é ajeitar a torre de Pisa. Ah, essa é a última cena do filme. Sr. White, pode começar. Cadê a manivela? Não tem manivela, é só apertar o botão. Quando a mama tem fato. Você pega, meu filho. Agora fez, dá uma pica, dá o cor grosso. Não, cara. Melhor é que o cara, agora ele adaptou todos os produtos dele à torre de Pisa reta. E aí agora o super-homem, filho da puta, vai lá e vai. Torre de Pisa meia bomba. Foi mal, gente. Isso aqui eu esqueci, deixei agora. É porque eu tinha que fazer a piadinha, né? Esse figurante é bom. É bom, cara. Ele quebra tudo. Olha lá. Giorgio, per favore. E grazie. Podemos usar de novo. Vamos usar de novo a trilha sonora, porque só tínhamos dinheiro pra usar ela em dois momentos do filme, no meio e no final. Mas essa é a cena desse primeiro filme. É a mesma cena. É mesmo, é caralho, é mesmo. Não, usamos quatro filmes isso aí. Somos preguiçosos. Usamos a mesma cena do primeiro filme. Esse filme é muito merda. Tem o Richard Pryor. É, acho que geralmente eu faço aquela piadinha de final de filme. Eu queria pedir desculpas. Tem como. Eu queria pedir desculpa à internet que tá aqui até agora. Eu queria que você que tá ouvindo isso, por favor, não corra atrás do filme. Concentre todo o seu ódio em cima do Leonardo Miotti. E da Lorena, lá em Fortaleza. E da Lorena Miotti. De quem é o sobrenome dela, Léo? Miotti. De... Lá de Fortaleza. Fortaleza. Eu falei que Lorena... Eu falei que Lorena estava cheirando a quê? Crack. Yoko Ono. Ah, é verdade. Yoko Ono. Tá cheirando crack. Olha o outro, olha o manjadão das coisas. Eu já tô aqui com sono, velho. Ô, internet, continua patrocinando a gente pra gente precisar mais vezes de um merda. Ô, mas filho. Eu lembro que ano passado teve gente pedindo pra esse filme, viu? Sabe, ó, também pediu pra você pular de uma ponte, você vai pular quando? Tá parecendo a tela de proteção do Windows 3.1. Que tá nevando? Parece a tela. Lembra as estrelinhas do Windows 3.1? É mesmo. Não é? Eu lembro quando passou no SBT, não sei se você lembra disso. Na hora que acabou o filme, que ia começar os créditos, apareceu dois garotos. Na primeira. Você dormiu. Hã? Desculpa, eu dei coma aqui. O Bruno tá incrível, velho. O Bruno tá incrível. Ele tá escutando a gente falar. Aí o Bruno tá assim, não, cara, eu não sei porquê. É o Sprayer, DJ Kevin Harrison, Pamela Rony,